Real. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega 5:30, não copeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito pra ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece. Extra é gol, tá no ar, estádio 97, aqui na Energia. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite. Por que não abriu no microfone do Aguinaldo? Teste. Mas não é boa tarde? Sou teste, é, boa tarde. Teste. É, boa tarde. Eu peguei outro. Pegou outra. Eu entendo de cabeça de microfone. Boa tarde, Silvério. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Cláudio Azedão. É, Judite, boa tarde aí. Um prazer enorme sempre estar aqui ao vivo na 97. Olha, é difícil a gente reunir tantas pessoas. Um feriado. Tanta importância aqui. Né, reunidas aqui num programa, seis da tarde, feriado. É, boa isso. Tarde, valeu, rapaziada. Olha aí, também temos políticos aqui. Motinha não gosta de você. Eu achei bacana fechar a Paulista, mas pra que vir de rosa na Paulista? Vamos usar outras cores, né? Tem muita gente de rosa aqui. Haja tempo. O rosa é uma cor que prejudica os olhos. Nada contra. Haja tempo pra tanta gente hoje. Que dizem, viu? Que o rosa. Não, já era só pra dar boa tarde. Peraí, cabeçudo. O rosa. Você parece uma cabeça com a peruca. O Mota tá nervoso hoje, hein? O Mota parece uma cabeça com a peruca do Datena sem gel. Não. Vou mostrar a cabeça do trouxa. Calma. Eu não posso dar opinião também. Tadinho do Bolsonaro, hein? É um absurdo. Ai, olha, nossa. As pessoas te oprimem aqui nesse programa. É isso, é oposição. É isso que eu acho. É opressão aqui nesse programa. Absurdo. Não dá asa. Boa noite, Benjamin. Não dá asa. Meu. Se sou eu... E o Oswaldo, Benjamin, tá feliz? Eu não vim, porque eu vi uma piroca. Não, que isso? Então, Benjinha, comemora hoje. Você já tem o Tolima Day, hoje é o Oswaldo Day. Você também, que você vai achando, hein? O Oswaldo... Ora, ele deixou o esporte tomando um cacete, hein? Foi bom pra vocês o jogo. Que eu conheço é o melhor treinador do Brasil, amigo. Eu vi a despedida hoje. E o que ele tem que você acha legal? A piroca, amigo. Tomou de três pra te despedir. Já que tá com o hino do Corinthians aí, vamos começar as manchetes com o Corinthians. Eu tô dando. Ô, mano. Tô dando. É o dia do perdão, velho. Perdoa. É dia do perdão, ele não perdoa ninguém. Isso é verdade. Não sei eu não sei pra que que isso fala que é o dia do perdão. É só porque ele descansa, velho. Olha, tem gente que não aproveita. As crianças hoje, aproveitando o feriado, o dia das crianças... Né? Os católicos, verdade. Os cristãos, né? Os católicos, né? Comemorando o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Sim, os padroeira do Brasil. Os estudantes comemorando a semana do saco cheio, né? Feriado semana inteira para essa criançada toda. Sim. Todo mundo lá se embebedando lá em Búzios, não, na Bahia, em Porto Seguro, né? Um monte de crianças, de exemplo. Mas, Adriano Pagano, inclusive, né? Claro. Aliás, parabéns ao meu pai e minha mãe, 53 anos de casado, hein? Parabéns, meu amigo, seu Chico. Hoje, 53. Comemorando lá nos amigos, brigando mais um ano de casado. Mais um ano. Agora, o Benjamin comemorando o dia do perdão, não faz o menor sentido. Nenhum. Não faz o menor. Você acha, mano, querido? Nada. O Benjamin não costuma perdoar ninguém, né? Ele pratica. É o dia dos pais, né? É dia dos pais. Dia das mães. E saiu, e hoje também. Saiu de novo? Recebeu licença, dia dos pais. Que é feriado, né? Então é emenda. Aí vai embora, vai passear. Meu Deus. Entendeu? Ô, mano, o Oswaldo já disse aí, né, que teve outras três ofertas aí do Corinthians após a saída do Tite. Então alguém aí tá faltando com a verdade, porque o presidente do Corinthians, o Roberto, ele disse que só procurou na oportunidade ali o Silvinho, que foi um dos treinadores que ele teve interesse de fato. E teve um outro treinador, que agora não vou me recordar quem é, mas não era o Roger. Mas enfim, o Oswaldo, ele disse que a terceira sondagem que o Corinthians fez com relação ao nome dele, e agora ele decidiu aceitar. E o diretor do Corinthians de futebol, né, mano, falou o seguinte, que essa decisão é só do Roberto, né? Nem ele, eles não estavam nem sabendo que ele estava com intenção de trazer o Oswaldo. Ô, mano, é verdade que não caiu bem no Corinthians, sei lá, diretores, conselheiros, essa contratação? É verdade. Pra falar isso? A verdade, Sombra, o Roberto, ele tá numa situação ali um pouco complicada, cara. Sinuca de bico, mano. O Oswaldo de Oliveira, ele não era consenso nem nos aliados do Roberto, nem por parte de ninguém da diretoria do clube e nem na torcida. O Oswaldo Oliveira, dos treinadores cogitados aí que a mídia expôs, que o Corinthians poderia ter interesse, ele é o cara que mais desagrada. É o cara que tem a maior rejeição. Se você trouxesse o Roger, a rejeição não seria tão grande. Se você trouxesse o Eduardo Batista, a rejeição não seria tão grande. Se você trouxesse o Dorival Júnior, a rejeição não seria tão grande. O próprio Luxemburgo, a rejeição não seria tão forte como é a do Oswaldo. A torcida do Corinthians tem um bode do Oswaldo Oliveira, Sombra. Principalmente depois daquela passagem lá, que ele acabou perdendo 3 títulos em uma semana e tudo mais. E se a gente parar pra pensar os trabalhos recentes do Oswaldo, cara, volto a falar aqui, o último, teoricamente, destaque que ele teve foi quando ele colocou o Botafogo na Libertadores. Ele passou pelo Santos, levou o Santos à final do Campeonato Paulista, é pouco. Passou pelo Palmeiras, idem, não fez nada. Mas o aproveitamento dele não era ruim, mas o time não jogava bola. Você pode muitas vezes ter um aproveitamento bom, mas não apresentar um futebol convincente. E foi o caso do Oswaldo no Palmeiras. Tanto é que ele foi demitido. Você pega o Oswaldo no Flamengo, não podem nem falar do Oswaldo Oliveira no Rio de Janeiro. E o trabalho do Oswaldo agora também no Sport, a tabela fala por si só. Então, cara, sinceramente eu vou torcer para que dê certo. Eu não vou aqui ficar queimando ninguém. Eu não vou ficar aqui apedrejando se foi uma opção do presidente do Corinthians, apesar de eu não concordar. Volto a falar aqui, não seria o nome que eu traria para dirigir o Corinthians nesse exato momento, mas a situação agora é de torcida pró. A torcida está, inclusive, prometendo um manifesto, falando que vão até o CT quando o Oswaldo for apresentado. Aí já acho que cria uma situação aí que não ajuda absolutamente nada. Se o momento já não é bom, né? Se o momento já não é bom, apesar do erro da diretoria do Corinthians em trazer o Oswaldo, quando você tem um elenco que tem certas limitações, quando você pega um momento de turbulência, porque o Corinthians já faz algumas partidas que não ganha no Campeonato Brasileiro, e a torcida começa ainda a pesar, a metralhar o treinador que possivelmente já vai chegar dentro do próprio Parque São Jorge, minado até o dente, Motinha. Eu acho que quando a torcida abraça essa ideia também e começa a querer tumultuar, é ruim pro Corinthians. Porque o Corinthians ainda tá vivo, apesar de ser difícil a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, não tá jogando bola para isso, mas matematicamente ainda tem chance de pegar uma vaga aí, uma sexta vaga no Campeonato Brasileiro, tem e tá vivo fácil, ainda na Copa, né, do Brasil. Então a diretoria do Corinthians aí, volto a falar, trouxe um nome aí polêmico, sim, mas a partir do momento que o cara torna-se funcionário do clube, não adianta nada começar a meter o pau. Aí eu concordo. Porque, querendo ou não, Sombra, o cara já tá pressionado, tá num ambiente hostil. Com uma situação complicada do Corinthians, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Verdade. Porque o Corinthians, ele, apesar de ter feito uma boa vitória aqui diante do Cruzeiro, poderia ter sido melhor. Um 2-0 seria um resultado muito mais confortável para o Corinthians jogar no Mineirão do que o 2-1, aquele gol no final do Cruzeiro. Então, passando do Cruzeiro, o Corinthians, ele vai pegar a Grêmio ou Palmeiras. E passando de Grêmio ou Palmeiras, pega do outro lado ali, possivelmente na final, Santos ou Atlético Mineiro. Eu acho que agora é o momento de apoiar, cara. Por mais que não gostem, não concordem, eu acho que sabotar o time agora é até burrice. Agora, independente do que acontecer com o Corinthians no resto do ano, se vai se classificar no G6, se vai ganhar a Copa do Brasil, o que é nítido é que o técnico de 2017, mas vamos falar, agora não chega nem no G6 e cai fora na Copa do Brasil. G7 também, né? Ok, vamos supor, olha, não classifica de maneira nenhuma para Libertadores, né? É nítido que ele vai ser o técnico de 2017. Então, já entra, assim, não é torcedor agora protestar também. É uma situação. Não adianta nada, porque é com ele que vocês vão. E é uma situação difícil pra ele que chega com essa rejeição toda, né? Agora, eu vou te falar uma coisa, hein? O Corinthians e o Corinthians, num momento, assim, relativamente similar ao do São Paulo também, porque com uma diferença. Eu tava lendo hoje, o Corinthians gastou mais de 50 milhões de reais em contratações. O São Paulo. Falar de 60, né? Tinha 60? Tinham falado de 60. Eu vou te falar uma coisa, com 60 milhões de reais, não é que dá pra você montar o Barcelona, né? Mas eu vou te falar, vai montar time mal assim no inferno. Porque o Corinthians acabou recheando o time, Sombra, com alguns jogadores, inclusive caros, e que não são protagonistas, cara. O Corinthians gastou muito dinheiro. Por exemplo, só o Giovanni Augusto, Sombra, custou 20 milhões de reais. 20 milhões de reais do Giovanni Augusto. É um absurdo. É um jogador extremamente coadjuvante, cara. É extremamente coadjuvante. O investimento foi mal feito. É, houve sim a possibilidade de trazer jogadores aí mais consagrados. Foi o que o Parreira pagou no Dudu, não foi? É. Sabe o problema de pagar, mano? O Diego, eu não sei se custou tudo isso pro Flamengo. Não tô falando em termos de salários, tô falando em termos de deslocamento. Você pagar pro cara vir pra cá. Me falaram nos últimos dias. Em termos de transferência. Que tem contato. Falou o seguinte: olha, esses jogadores que vieram aí, isso não foi pedido do Tite, não. O Tite não pediu esses caras, não. Então, Sombra, pra falar a verdade, muitas contratações, elas foram feitas até, não foi pedido do Tite, mas o Tite era consultado em todas. Não é que empurravam o jogador goela abaixo no Tite, falavam: Tite, aí, o que você pensa a respeito disso? O Tite falava: quero, não quero, acho que é legal. Por exemplo, o André foi um jogador extremamente criticado e mereceu ser criticado porque não jogou porra nenhuma no Corinthians, mas é um cara, Sombra, que dentro da possibilidade que tinha de contratar alguém naquele momento, ele veio. Mas vendo que não deu certo, a diretoria do Corinthians, por exemplo, aquela janela europeia, quando estava aberta, cara, na boa, marcou touca. Ficou: não temos dinheiro, não temos dinheiro, não temos dinheiro. Depois contrataram o Gustavo. Foi um jogador que eu ouvi dizer que precisava do centroavante, cara. Oferecido ao Corinthians. Que trouxesse o Barcos, mano. Até o Gutierrez, qualquer um desses caras. O centroavante que eu ouvi falar foi oferecido ao Corinthians num esquema de produtividade. Jô. É, então, mas também... Você gostaria? É, falaram do Jô recentemente, Sombra, mas na boa, cara, não dá. E André, não dá. A mesma coisa, em junho. O Jô, cara, ele já passou pelo Corinthians, tudo bem que depois ele até teve uma passagem no Atlético Mineiro, foi vitorioso. Fico de audiência naquele time. Mas não dá, cara, não dá, o Jô horroroso, cara. O Jô cansado, é horrível, né? É horrível. O que me revolta, Sombra, você pega ali, times que tem... Só não se revolta desse ponto, não, vai. me revolto. Tá bem na vida. O que me deixa realmente pé da vida... Você pega ali, ó, time, Sombra, com uma arrecadação inferior ao Corinthians, e por mais que digam: ah, mas a dívida, precisa ver passiva, porra toda, concordo. Mas se você pegar, é tudo proporcional, Sombra. É só comparar com o Santos. Sim, pega o Santos. Pega, mas o Santos, eu vou citar o Cruzeiro. A arrecadação do Cruzeiro, Sombra, tudo bem que a dívida do Cruzeiro pode não ser tão alta quanto a do Corinthians, mas em termos de arrecadação, cara, proporcionalmente falando, se o Cruzeiro conseguiu trazer Rafael Sobis... Não, mas tudo bem, o Corinthians ele faturou há 2 anos também, Sombra. E o que o Corinthians ganha de televisão, o que o Corinthians tem de patrocínio de camisa, o que o Corinthians arrecada com fiel torcedor, cara, analisa. É muito mais, né? O Corinthians, Sombra, volta a falar aqui. Mano. Mas aí que tá, Sombra. Se o dinheiro entrar aos montes e Sombra, não aparece, é porque é mal administrado. Sombra, eu volto a falar aqui que eu não sou a favor de calote, eu não sou a favor de inadimplência. Mas, por exemplo, Sombra, muito se fala a respeito do faturamento dos clubes, e pouco se fala a respeito das despesas, porque é um negócio complexo. Não adianta você abrir o site: ah, mas o balanço está no site. O cara que não é contador, o cara não consegue detectar o que está dentro do balanço. Ah, gente, mas não, desculpa, é muito mais complexo. Não, mas Sombra, você consegue ver o que processo gastou lá. Não, mas muitas vezes o balanço que é apresentado... Saber se o número é verdadeiro. Sombra, muitas vezes o balanço que é apresentado ali, ele não é tão minucioso como um balanço que apresenta numa reunião de conselho. Muitas vezes eles colocam um esboço do que é o balanço ali, RG, e ele não tem tudo que consta realmente que você precisa saber. Você não tem como garantir se aquilo eu sinceramente não tenho a capacidade, RG, de ler um balanço e saber o que está acontecendo ali. Então você pega, por exemplo, em termos de faturamento, vamos lá, o Corinthians ele faturou aí 400 milhões, é o que a mídia diz. De 400 a 450 milhões por ano, o Corinthians tem faturado aí. Inclusive aí vendendo jogadores, vou pegar esse último ano aí de parâmetro aí, porque... houve venda de jogadores, o direito de televisão, pay-per-view, patrocínio, seu torcedor, enfim. De 400 a 450. A diretoria do Corinthians aí diz que precisamos equilibrar as contas e tentar achar o ponto de equilíbrio. Ou seja, equiparar o que foi gasto com o que é arrecadado. Sim. Mas, velho, gastaram 450 milhões ou gastaram 400 milhões pagando o quê? Sendo que a Arena, que hoje é o principal... ativo. Eu vou colocar até um termo aí, passivo. Eu queria fazer uma analogia aí, como se fosse uma esposa, tá certo? Porque a esposa que geralmente consome o seu salário inteiro, o RG diz isso. Mas, por exemplo, Arena Corinthians hoje é a minha esposa. Ele disse isso? O RG disse. Ele usou essa analogia lá nos bastidores. Você quer que eu fique quieto? Não, pode ficar quieto. Espero você terminar. Então, o negócio é o seguinte: hoje a principal despesa do Corinthians, Sombra, é o estádio. Por mais que você tenha passivo, dívida trabalhista, porra toda, Sombra, não dá pra acreditar que o Corinthians paga aí 400 milhões de dívida trabalhista. Ó, se o Corinthians, se a gente fizer não, uma... Mas faz parte. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Por exemplo, o Corinthians ele deve ter uma folha salarial hoje girando em torno aí de, sei lá, 5 milhões mensais, porque o Corinthians ele reduziu drasticamente o custo da folha salarial. Se desfez de jogadores caros, etc e tal. que tinha um alto salário, e o Corinthians conseguiu enxugar um pouco. Então vamos colocar que a folha salarial do Corinthians hoje gira em torno de 5. 5 milhões, Sombra. É, mas mensais. Você tá falando hoje, né, mano? Hoje. Mas alguns meses atrás não era. Mas Sombra, você tá fazendo bem. Uma análise sobre valores não, Sombra, do passado. Sombra, mas Sombra, analisa esse ano. Analisa esse ano. Os caras que foram pra China nem receberam do Corinthians o que devia. Mas é que tá, Sombra. É um processo a longo prazo. Não estão recebendo agora. E eles receberam sim. Receberam sim. Há um tempo atrás eu li uma matéria que o Renato Augusto mas já tinha quitaram, crédito ainda. Já quitaram, mas já quitaram. Fizeram um acordo ali e já quitaram. Então, Sombra, se o Corinthians ele tiver uma folha salarial hoje em torno, vai, de 5 milhões, por ano dá 60 milhões. Se o Corinthians tiver um passivo de 100 milhões para pagar com uma série de dívidas ali, 160 milhões. Mas isso tem no balanço. Tudo bem, mas vamos colocar aqui, 160 milhões. 100 milhões eu coloco como absurdo. Se você quiser aumentar para 6 milhões ainda a folha salarial do Corinthians, para crescer um pouco mais, vamos colocar que o Corinthians gaste 70 milhões de folha salarial por ano, e o Corinthians tem um passivo de 100 milhões ou 150 milhões, só aí já vai dar 200 milhões para arredondar a conta, mas e jogar não, lá para cima. Mas isso é só você ver no balanço. Mas é que tá, Sombra. Tem tudo ali. Só analisar o balanço. Aonde o Corinthians ele gastaria mais 200 milhões com parte social? Me desculpa, cara. Eu acho pouco convincente. Vou tentar achar o balanço. Eu acho que deveria, então, ser aberta as contas e, de fato, abrir de vez. Porque muitas vezes quando eu vou falar a respeito de estádio, mas não podemos falar porque tem cláusulas sigilosas que impedem de divulgarmos números. Desculpa, gente. Eu acho que isso daí é uma pouca vergonha. Porque o futebol hoje é um negócio tão obscuro. O futebol hoje é um negócio tão nebuloso. E quanto mais nuvens você colocar na frente, pior é pra todo mundo. Eu acho que o futebol hoje precisa ser claro. Por que cláusulas que protegem o contrato? Velho, o Corinthians, cara, é um clube do povo. Os patrocinadores que querem estampar sua marca na camisa do Corinthians também tem que expor valores para que a galera saiba o que tá acontecendo. Eu vou te mostrar o balanço, quer ver? Não, eu tô falando sério. Eu acho que o futebol hoje, muitas vezes, Domênico, durante muito tempo, o futebol ele foi utilizado para nego lavar dinheiro. Isso sim, porque não tinha fiscalização, ou então a fiscalização que tinha não era tão minuciosa, né? A galera fazia vista grossa, a galera varria a sujeira para baixo do tapete. Hoje não, hoje não. Diante das situações que tem acontecido, o futebol entrou no olho do furacão. O futebol hoje ele é extremamente investigado também. Então eu acho que quanto mais margem você der, RG, para que as coisas sejam claras, melhor é para todo mundo. Melhor é para todo mundo. Por que a empresa X não pode falar quanto investir no futebol? Qual que é o segredo disso daí? Sendo que na NBA, qualquer tipo de patrocínio que exista, as empresas despejam lá o montante que foi ofertado e falam, gastei tanto com a NBA. Cara, na boa, mano. Por que quer esconder tudo? Mas isso aí é um contrato de confidencialidade. Vai pro inferno. Vai pro inferno. Eu posso fazer um contrato de confidencialidade com alguma empresa? Porque eu sou uma pessoa física, velho. Ou através da minha empresa, uma pessoa jurídica. Mas, velho, a minha empresa não é do povo. O Corinthians é do povo, cara. O Corinthians não é de A, B, C ou D, mano. O Corinthians é de todo mundo que torce pro Corinthians. Assim como São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Vasco, Atlético, Cruzeiro. Não tem um dono, cara. Não tem um dono. Se tivesse, por exemplo, na situação do Chelsea lá, que o cara foi lá e comprou a porra do clube. Falou, o clube é meu. Se eu quiser abrir, eu abro. Se não quiser, a empresa é minha. Aqui não, cara. Olha, aqui, mano. Não. Se você pegar aqui, olha, eu abri aqui uma planilha de endividamento do Corinthians agora de 31 de maio de 2016. Tudo bem, daqui a pouco a gente fala sobre isso então, tá bom? Tá bom, então, tá bom. Vamos continuar com as manchetes? Deixa a janela aberta aí, não fecha não, porque senão você esquece. Janela tá aberta aqui. Por isso que pega hoje o Santa Cruz, né, mano? Sim, tem o retorno do Wendel, Motinha. O Cássio, apesar de já ter treinado com bosta essa semana... Vai de Walter, né? Vai de Walter. Léo Príncipe. Léo Príncipe vai na direita porque o Fagner ainda tá servindo a seleção brasileira. Pedro Henrique, Balbuena e Wendel. Isso. Camacho, Marquinhos e Gabriel, Rodriguinho, Giovanni Augusto. E aí tem uma dúvida entre Luke e Marquinhos Gabriel aí na ponta. E na frente, lá na frente é o Guilherme. Ah, não. O Malone vai jogar. Existe uma expectativa, Motinha, de quem vai jogar. A princípio é o Marquinhos Gabriel, se ele não tiver condições é o Luca. E lá na frente, isolado, vai ser o Guilherme improvisado de centroavante. Eu entendo aí, o Tite não ter levado o Marlon. Não, hoje o Guilherme ele é um falso tudo. Ele é um falso 9, é um falso 8, é um falso 7. Tá jogando porra nenhuma. Tá jogando falso tudo. Quanto que pagou? É falso. Quanto que pagou? Tamo junto, mano. Quanto que pagou no maluco? Hein, mano? Marlone foi baratinho, Marlone... E você vê, é o craque do atualmente? Deve ter dado dois pontos. Não, ele e o Gabriel Jesus, pra mim, são os maiores jogadores da, atividade? É, no Brasil. Ah, o Marlone ainda tem capacidade. Você tá com um problema. Tá louco, né? Você tá com um problema. Por quê? Porque você não acha o Jesus? Não, ao contrário. Ah, o Mano tá comigo nessa, mano. Fala. Ó, o Marlone tá jogando bem, velho. Tá jogando demais, né? Tá com um problema, hein? E eu espero que o ano que vem o Corinthians ele invista um pouco mais aí em jogadores pontuais, não precisa rechear o time com mais jogadores médios, mas que traga aí uns três caras brocas, velho, que venham pra resolver. Você sabe o que é pior? Quando o Malone faz o gol, o meu Twitter, o pessoal me enche o saco, viu? Ah, é, Silvio? Vou parar de pegar. Mas você só elogia, Malone. Então eu elogio, eu entendo, o pessoal, porque... aí o Malone fez o gol, chupa. Por quê? Eu tô elogiando, é isso que eu queria dizer. Mas você fala que ironia. Não, muito pelo contrário. Imagina. Não vejo ironia quando nas suas palavras. Quando ele faz gol, eu falo, cara, eu vou soltar a minha voz. Aí eu vou embora, porque é o Malone, viu? Estádio 97, hoje é especial, tá o Azedão, tá o Silvério, tá o Impretzel. Ah, daqui a pouco uma fonte forte aqui, sobre o São Paulo, na hora sobre São Paulo, né? Ah, eu vou falar aqui com força e vigor. Ah, então daqui a pouco, falando com força e vigor, o Impretzel aqui no Estádio 97. Vamos falar do porco? Ah, vocês, Domênico. Nós, né? Vocês. Não, nós, né? Vocês. Não, nós. Só você. Nós. Não. Ah, tem a assim, vó também, nós, esqueci da nós, velha. Nós aqui. É que a véia fica tão quieta que eu acho que ela morreu. Vocês, não, mas é nós. É nós, porque amanhã você tem que torcer pra nós. Não, ainda não, ainda não, calma. Lolo. Tem, depois do jogo, o Somo falou que vai torcer. Depois do jogo, aí eu penso em... Falar em torcer, só lembrando rapidamente que a Chapecoense enfiou 3 no Sport hoje, né? No ajudou, né? Na despedida do Oswaldinho. Ó, que beleza de técnico. Que a gente trouxe. Obrigado. Que obrigado. Força, né, mano? Aos beleza, dois amigos de Chapecó. É. A gente pega eles. Ajudou, hein? Ajudou uma forcinha. Amigos de Chapecó. Já foi uma forcinha. Olha, o Sport vai cair, viu? Ah, eu acho que o São Paulo pode se preocupar. Chá de bolo dessa hora, vem do jogo. Tem gente que tá doidinha pra cair no lugar do São Paulo. Ah, tá cheio. São Paulo não cai. Mas hoje tem outros clássicos importantes. Mas vamos falar do porco. Domênico e vó, é verdade que o Barcelona tá de olho no Mina? Já? Começou a especulação. Aí veio casado isso já. Ah, mas na boa. Já. Na boa, o vó e Domênico. Oi, amor. Se o Mina for, ele é muito burro. Ele é muito burro. 22 milhões? Ah, eu não acho. Sabe por quê? Domênico, sabe por quê? Mas Barcelona é burro, por quê? Burro. Você tá louco. Porque o Mina hoje, ele será no mínimo a terceira opção. No mínimo a terceira. Quem que é a zaga? Ó, você tem ali Mascherano que joga de zagueiro. Eles contrataram. É o Titi. Tem um Titi que foi pra lá também. Velho, o Mina hoje, ele vai ser o novo Douglas, cara. Se ele for pra lá, ele... mas ele vai ser chance, mano. Pode esquecer. A zaga do Barça aí tem jogado aí Piquet e Mascherano e tem um time de opção. O Piquet vai parar ano que vem, não tá mais no Barcelona, ele falou. O Piquet vai jogar a Copa. Discordo. Ele disse que talvez saia do Barcelona. Imagina, o Mina chegar, tem total condição de brigar por vaga. Isso é louco. Opa, não sou louco, não. Domênico, existe um preconceito contra jogadores sul-americanos, cara, que quando o cara chega lá, a chance do cara chegar a ser titular é zero. Você tá com biscoito não é zero, na boca? Hã? Você tá com biscoito na boca? Tá molhando o biscoito aí, mano? Tira o biscoito da boca. Tira o biscoito da boca. Imagina, hoje fomos, babado, hoje nós fomos patrocinados pelo Sombra. O Sombra trouxe um monte de biscoito, de bolacha. Tá com e... biscoito só coisas Sombra? Saudáveis, viu? E... Coisa... Tá comendo biscoito do Sombra? Ah, é legal pra caramba. E eu comi o biju do Sombra. Palmeiras aí no... Pera, não ouve. Despedaçou na minha boca. Cala a boca, porra. Tá falando do Palmeiras, porra. Mas e aí? Biju, tá bom. Diz que o Palmeiras aí tá atrás também pra ver se fica com o Mina, né? Mas, né, vai ser difícil aí com a concorrência. Mina é bom jogador, hein? Já veio casado isso, Domênico Carvo. Assim, quanto custaria o Mina? Já veio casado, ele vai embora no final do ano que vem. Sim, mas e se o Palmeiras quiser ficar com ele? Ah, vê o balanço aí, não sei. 22 milhões? Não, não sei quanto é. Dizem que é 22 milhões do quê? É dólares? É. Que não, é uma bela grana, 22 milhões de dólares. É pouco pra ele ainda, viu? Ele é o maior zagueiro do mundo. Sim, hoje é um dos maiores. Boa, vovó! Hoje é um dos maiores, não tem conversa, não. E o Paulo assim, mandou o jatinho mandou buscar, avião buscar ele. Aliás, o mano queria saber como é que era o jatinho. Você viu? Passou hoje a reportagem aí, não. Você viu? Hoje era do rodízio. Hoje ele pôs do rodízio pra buscar. Ele tá até adesivado lá pra bolinha. Ele pôs o jatinho mais baratinho. Não é fraco, não, hein? Mas, ô Sombra, ó, por exemplo, o Mina hoje, eu acho que... não deve ser tão rico assim, deve ser que eles já tinham compartilhado. Custa 5 milhões de dólares. Tem um monte de dono, O jatinho custa 5 milhões de dólares. Jatinho. Você viu, ó, o Mina, o Mina é 22? Aí, ó. Mas na boa. 5 milhões de dólares. Hoje o Mina... Dá pra ficar babando muito ovo também. O Mina do lado do Jeromel hoje, eu acho que eles são os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro. Mas tivesse que escolher pro seu time hoje, quem? Quem? O Mina ou o Jeromel? Mina. Mina ou Jeromel? É. o Mina. O e Mina, você, Motinha? O Mina, porque inclusive o Mina é um cara alto pra cacete. É, o Bota não vai escolher Mina, né? O cara sobe no. O cara não precisa subir no terceiro andar, ele já vive no terceiro andar. Né? O ele joga todo jogo na altitude, o joelho, né? Vive no primeiro todo andar, escanteio, a cabeça no terceiro andar. Um impulso, todo escanteio, nossa, todo escanteio é perigoso. Ele não sente quando ele vai jogar em La Paz, porque ele já joga na altitude todo jogo. É. Eu preferia o Mina. E outra coisa, hein? A lateral canteio do Moisés funciona mais quando tá o Mano. Quê? Quem? O zagueiro colombiano. Mina. É Mina, que Mano. Mano é o nosso Mano aqui. Quando tá ele, funciona mais, viu, Domênico Garbo? Olha, aí o... Pro jogo Garbo. Do Grêmio, viu, Dodô? Gado, você me chama de gado? Garbo. Garbo. Como é que é? É gato. É gato. Ó, 17 mil vendidos. O nome dele é gato, viu? Domênico, 17 mil vendidos aí pro jogo já contra o Grêmio, viu? Acho que cabe 20 lá, né? É. Não, contra o Grêmio vai ser na Arena. Mas, Motinha, fica tranquilo que é nós. Não, calma. Vocês fizeram confusão. Vem com nós. Calma. O Sombra já tá com nós. Eu não tenho dúvida que eu torcerei para que o Palmeiras vença seu confronto com o Cruzeiro. Vem também, Motinha. Pode vir. Você é bem-vindo. Pode vir. O Mota falou pode Grêmio. Torcer para nós. Não tem problema, não. O que o Mota falou? O Mota falou que eu jogo contra o Grêmio. Ah, o Mota no fundo vai qual torcer, tá vai. Vendido? 17 mil. Mas contra o Cruzeiro. Não, contra o Grêmio. Então é outro jogo, Lulu. Já o outro jogo, já. Já o outro jogo, já tá vendido 17 mil. A volta, mal educada. Né? Oferece aí salgadinho pra moça que tá no seu lado. Pra Lu. A Lu, São Paulina. Então vamos, próximo. É, próximo. Aí. Próximo é HDI Seguros aqui no estádio 97. É, tá no trânsito, né? Porque às vezes o pessoal aqui na região da Paulista, às vezes não pega. A Paulista tá fechada, então às vezes pega um trânsitozinho aí nas vias paralelas, na né? Tá na Santos. Tá parado ali no farol. De repente, rapaz. Pancada, velho! Que é isso? Ih, rapaz, não prestou atenção. Não viram um amarelo piscante. Oxe, que isso? É, sabe o que aconteceu? Bateram na tua traseira. Desce lá pra ver quem foi. Desce pra ver. Pelo perfume, é Ivetinha. Ivete Sangalo? É, acertou. Deu sorte, hein, meu rei? Sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. Então, é só você pegar a Ivete pela mão. Vamos até o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI! Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem uma olha aí. Ele lá direto da casa dele, curtindo o verdeiro Yom Kippur no banheiro. Fala, Benja. Parou. Que agora eu tenho que falar um negócio sério. Vou falar um negócio pra vocês, rapaz. Às vezes, meu, dou um azar. Eu entro no banheiro depois do Domênico. Meu Deus do céu. O que é isso, rapaz? Às vezes eu acho que vai soar até, vai tocar até a sirene aqui do prédio. Não dá mais. Tô falando sério, não dá mais. Ô, Domênico, presta atenção. Você nunca ouviu falar de fricô? Se liga. Você pega o fricô, você vai borrifar ele 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu juro pra vocês, tá ouvindo, Dodô? Eu uso e realmente funciona, não é papo não. O negócio é show de bola. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro, hein? Borrifou, usou, bloqueou. Vai lá comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. Fricô, amigão! É isso aí, narigudo! Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, também de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece extra, é gol. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br, Motinha. Fala do Santos aí, Motinha. Calma, Zedão, calma. Fala, Motinha. Hoje 100 anos, né, da Vila, né? Festa, Motinha. Sim, hoje 100 anos da Vila. Na nossa casinha humilde. E o gol mais bonito quem fez na Vila foi o Marcelinho Carioca. Dando chapéu em cima do Ronaldo Marconato. E ele pediu uma placa, né? Que disse que ele a placa ganhou, dele pô. Sumiu. Não, ele falou. Sumiu que ele... a placa? É. Roubaram a placa dele? É. Se ele é descuidado, azar é dele. Ué, e que o Santos sumiu a placa? Eu tava vendo uma matéria, vi por cima, não tenho certeza, mas ele fala na matéria seguinte que sumiu a placa dele, mas, ele tá pedindo outro. Se um jogador faz um gol de placa no estádio, a placa não tem que ser instalada no estádio? Não, mas acho que ele ganha a réplica. A réplica é, mas lá na Vila, se for, tem uma placa lá, gol do Marcelinho? Sim, não tem que ter. Não sei a se... placa tem que ser do jogador, gente. É, a vila é patrimônio do Santos. Qual a graça que tem de fazer um gol de placa e não tem placa? Como você vai ficar homenageando um adversário, Domenico Gato? Mas... toda vez que você passar na parede, você fala, o Marcelinho marcou um gol aqui. Fair play. Tá de brincadeira, fair play. Fair play. Fair play. Também não queria, não. Mas não posso te garantir que não tenha. Em algum lugar lá, pode ser que tenha. Vamos ver no Google. Pode ser que não. Tem a placa, tem a foto da placa. Porque o fair play já é a própria atitude do adversário entregar. Dá uma placa. E reconhecer que foi feito um gol de placa. Eu daria, RG, se fosse pro jogador do meu clube. Agora, dar pra um adversário é complicado. Não sei. Por exemplo, no Maracanã, embora seja diferente, o Maracanã não é privado, né? Não é de nenhum clube. Mas você tem na parede lá várias placas. Mas o Maracanã não é de ninguém. Imagina, por exemplo, o primeiro gol da Arena Corinthians foi feito pelo Giovanni Augusto quando ele jogava no Figueirense. Imagina lá uma placa na parede principal da Arena Corinthians. Parabéns, Giovanni Augusto, pelo primeiro gol na Arena. Figueirense 1, Corinthians 0. Acho que, mano, mas aí não foi gol de placa. Tinha flechada nele. Tinha que dar uma placa. A placa você dá pro jogador, acho que sim. Você dá pro jogador, o jogador leva embora. Agora, colocar no seu estádio, acho que também é. Uma queimação de filme. Não sei, né? Mas na Vila tem uma placa lá de jogador que joga outro time. Tá a placa do Arouca lá. Mas vocês apagaram. Não, tá lá escrito procurado, desertor. Não, mas vocês apagaram a homenagem. É urino na placa toda vez que eu vou lá. O superintendente do Santos, né, o Dagoberto, Sim. Disse o seguinte, que pro ano que vem, o Santos está procurando aí jogador com experiência e cascudo. E a prioridade é a zaga. Põe no Cato lá, experiente e cascudo. Desculpa, parênteses. Parênteses. Eu tô vendo uma matéria até antiga do Globoesporte.com de 2009. A matéria encerra assim: a placa está na Vila Belmiro até hoje. Foi uma honra receber essa homenagem na casa do rei, disse Marcelinho. Eu também entendo colocado lá, sim. Sim, senhor. Que vergonha. Perto do banheiro. Na vila. Que vergonha. Que lugar? Domênico. Coloca aí no Google, então. Em que lugar da vila está a placa? Pensei que os caras falaram onde está aí. Não fala bobagem. Deve estar lá em algum lugar. É que lá não pega nada porque os tiozinhos não enxergam de longe. Os caras não sabem nem o que é. Não enxerga, não. Da mesma maneira. Otário. Da mesma maneira. Que isso? Diga, RG. Da mesma maneira, como no Boca Júnior, lá no estádio, que pra eles é um lugar sagrado e o cacete é quatro, você tem uma homenagem ao Pelé lá, entendeu? Tá lá. Então, se fosse dessa maneira, ninguém renderia homenagem a ninguém. Tá lá. É o único jogador que tem uma homenagem prestada lá no estádio do Boca Júnior. Tem uma informação é do lado do camarote do Maradona. E nunca fica cheio de pó aquela estátua aí. Fala aí, Pré. É boa piada essa, ó. Eu acabei de dar uma informação, agradeço aqui a Dona Irene. Quem que deu a informação? Dona Irene, né? Da onde? Ela que vendeu o biju pro Sombra, ela vende lá em Santos. Quem vendeu? A Dona Irene. A Dona Irene, um abraço pra Dona Irene, uma das fontes do Impretzel. É forte, né? Olha só, Impretzel, você vai trazer informação? É coisa rápida, né? Então o Pedrinho, que jogou no Palmeiras, ele ganhou uma placa na Vila. Que placa ele ganhou lá? Estourou a perna lá. Que isso? Você é louco! Que isso? Ele foi operado lá mesmo. Ele é louco. Você não pode fazer informação aí forte aí pra vocês. Vamos aqui fazer um momento aí de informação do futebol, né? Todos nós já sabemos disso, mas só relembrando. Essa história de gol de placa foi uma criação do Joelmir Bet. Exatamente. O pai do Mauro Betti. Grande Mauro, hein? O Pelé, parceiro, nos anos 60, fez um grande gol no Maracanã. Golaço. E, naquela época, o Joelmir Betti teve a ideia de mandar fazer a placa. Diz que pagou com o dinheiro do bolso dele, em nome do jornal que ele trabalhava. Ele foi no Maracanã. Fez o gol de placa. Instalou a placa no Maracanã. Então, no Maracanã, lá no saguão, lá na ala, no saguão do Maracanã, lá, tem uma placa que foi do gol do Pelé em 61. Caraca, em 61. Faz tempo, hein, meu? Foi numa vitória do Santos sobre o Fluminense por 3-1. E de lá pra cá que vem o gol de placa, então. Exato. Por isso que eu entendo que se o cara ganha uma placa de um gol feito no estádio, essa placa tem que ser colocada no estádio. Se ele fez lá, né? Tudo bem que o Maracanã era a casa de todos. É, aí tudo bem. Mas a placa, segundo eu vi aqui, ela tá na Vila Belmiro, sim. Mas na boa, esse tipo de fair play aí tá acabando com o mundo, cara. É, o fair play é legal até a página 2. É. Mas é verdade, velho. É verdade. É isso, mano. É muito chique. Só a título de curiosidade, viu, Mota? Pra, falando um pouco mais da RG cortou o discurso do mano. Não, só pra dar... Né, não, terminei já. O pessoal gosta de né? É, a vila que completa 100 anos teve a partida inaugural Santos 2 e Ipiranga 1. Ipiranga, hein? E quem fez o primeiro gol... Escolher a dedo do adversário pra não tomar um pau. Tô lendo aqui. Tá folgadinho hoje. O primeiro gol foi Adolfo Milton Júnior. Fez o primeiro gol do Santos. Da Vila, do Santos. E maior público Pita na Vila Belmiro, vocês acham qual foi o maior público? 35 mil. Você, Dodô? Eu chuto 35. 40. 32 mil. Vai. 40 mil. Não, não pode você, ser. Você, mano. Olha, a vila cabia mais gente antigamente. Eu vou dar uma pista. Na década, né? Isso foi na década de 60. Antigamente, os estádios paulistas aí mesmo, por exemplo, Morumbi. 40 Morumbi, mil, será que dava lá? Morumbi, Domênico, hoje ele cabe 80 mil pessoas, ele já coube aí 150 mil. Porque não tinha os camarotes ali. Então vamos mudar, RG. A vila deve ter um público máximo 50 ali, mil, eu vou falar. Não, eu acho que em torno de 35. 35, RG. Não, 50 mil. Eu acho que uns 40 mil, 45 já coube lá. E aí? Você, Azedão? Ah, 60 mil, porque eu tava. Isso! Você, Sombrinha, tava, falou... Você... É, você tava no colo, trouxa. Eu falei trouxa. 35. 32 mil. Mano, 32? Mesmo com aquela que área diz, que eu é tava lá. Camarotes, 32 mil. Não, mas isso não é muito longe. A gente lembra de clássicos na vila que chegaram a 30 mil e não faz tanto tempo. Sim, não faz muito tempo. Tanto tempo de igual uns 15 anos. Você me induziu ao erro, RG. Não, mas basta você ter acertado. É verdade, você acertou. O Pacaembu, antigamente, eu errei. Você foi honesto. O Pacaembu já teve jogos ali que coube também 50 mil pessoas. Ah, sim, sim. Não, o Pacaembu, 70 mil. Mais, mano. Ah, eu lembro de 50, mas... Se eu não me engano, o Pacaembu já teve 70 mil. É, mais. Ah, tudo isso? Sim. Eu lembro de público do Pacaembu de 50 mil, cara. Sim, sim. E pelo que eu sei, 70, hein? Porque aquela parte de baixo lá era toda aberta, né? Vê aquela final Palmeiras e Corinthians 94 brasileiro, deu bastante gente. Em volta do estádio. Em volta do Alambrado ali ficava muita gente. Meu, Morumbi, 148 no jogo do Corinthians. Morumbi, 148 mil negros, hein, meu? Pô, Morumbi saía gente no Papa. E era isso que era legal. Hoje em dia, essas frescurinhas de cadeirinha, ai, tem que ficar acomodado. Isso não é questão de frescura pela cadeira, mas isso, questão de segurança. Mas ninguém morreu. Para. Você chama a zica, que não pode. Isso aí é calor humano. Fala, mano. O Santos aí tá mandando o seu fisiologista aí pro Marrocos. Olha, acertou a palavra. E pra Miami, né? Porque vai ter o Miami Cup. Então o Santos tá analisando se vai participar. Ah, não consegue ir no Florida Cup, que é o principal, velho. Esse cara vai pro Miami Cup, que é o genérico. Ou então ele vai pra Marrocos, né? Que tem um patrocinador dele que chamou ele pra fazer a pré-temporada lá. Sim. Então o Santos tá analisando essas duas opções. Mas só vai o fisiologista? Não, foi pra analisar, né? A opção. Né? E que é mexerica aí? Na pré-temporada, não. Não, obrigado, mano. Mexerica. Hoje você tá enchendo a boca, meu. Você tá mesmo, tá com fome, velho. Quantos bagos você tem na mão aí? Porra, velho. Alexandre Borges. É isso. Ô, RG. Sim. E sem o Vitor Bueno, né? O Santos vai de Jean Mota, viu? Jama, bom jogador. E o Lucas Lima vai pro jogo. Bom jogador. É isso Santos. Aí. É isso aí. Você quando ele vai pegar uma gripe, tá só... chovendo? Não, quem tá gripado sou eu. Tá bom demais. Não melhorou? O Santos não perde há 14 jogos no Pacaembu. Fala mais e a diretoria do São Paulo fez o favor de fechar esse acordo. Maravilhoso. Amanhã, RG? Sobre o Pacaembu. Amanhã. Sobre o Pacaembu. O jogo amanhã às 9h45, por aí. E a expectativa 9, é de bom público, viu, Sombra? Porque o ingresso custa 10 pilas. É, o São Paulo. Meu tobogã, 10 pilas. Que horas? É. Até agora vendeu só 17 mil. Como é que eu vou chegar em casa, amigo? É torcida única, né? Sim, o primeiro foi de Santos e agora... É o jogo da paz com o torcida 1. Você viu o primeiro, né? Os caras brigaram, quer dizer... Pô, jogo da paz com o torcida 1. Que louco, velho. Pacaembu, público recorde, no ano de 1942. É. Partida Corinthians 3, São Paulo 3. Recorde de público de 72.018 pessoas. Era samba, gente pelo ladrão, meu. Hoje, capacidade de 37.730. E com detalhe. Metade. E com detalhe, não tinha... Em 42 não tinha o tobogã? Não, imagina. Não tinha. De que data que é a... Concha o tobogã. 60, né? 60, 70. Deve ser. Não sei. Ou 22. Ou 22. Sabe que nessa época... Dentro da margem de erro, não é não? Quem era o gandula nessa época? Quem? Ernesto Furinho. Quem? Ernesto Furinho. Mas quem era? Ernesto? Falecido em 63. Ah, 63? Mas, né, ele era gandula? Ele era gandula. Desculpa, ele era o único gandula do jogo? Único gandula. Ele corria pra caramba, hein? Só tinha um gandula naquela Ernesto época. Ernesto Furinho. E ele tinha sido alvejado, por isso Furinho. Alvejado? Como assim? Alvejado? Você tá louco? Um tiro no ombro. Ah, não. Ele escreveu aqui Pacaembu. A data que ele tomou o tiro, ele tomou na porta do Pacaembu. Na porta? Ernesto Furinho, pode procurar. Ernesto Furinho. E ele era o único Ernesto Furinho. É mesmo? Por Ernesto Furinho. Essa época, o futebol era mais bonito. Era, sim, né? Sim. Os jogadores, na hora de errar o chute, eles evitavam chutar longe, porque o Ernesto tem que sair de um lado pro outro. Ah, você entendi. Você é pra errar, erra por perto. E o goleiro, às vezes, viu que a bola ia pra fora, você ia correndo. Pra pegar, pra evitar. Exatamente. Que... Exatamente. Você lembra dessa história? Não, eu não lembro, mas eu... O RG lembra. Não tem como eu lembrar disso. Ninguém era nascido. Não lembro. Ernesto não. Furinho. Ernesto Furinho é um dos personagens inesquecíveis da história do Pacaembu. Com certeza. E tem que nego entrando agora no Google, procurando o Ernesto. Abraça a família dele. Hoje quem... Claudinho, tem 90 anos. Deixou filhos, netos. Deixou. É? Claudinho Furão. Claudinho Furão? Claudinho. Desculpa, mas Ernesto era Furinho porque eles não tiram no ombro. E o Claudio Furão? É porque o imagina, hein? Não. É melhor não falar. Ele acabou nas drogas. Ah. E ele tomou uma quitanada. O quê? Uma espada quitana no peito. Como assim? Espada? Você tá louco? E ficou... Como é que era o nome mesmo? Claudio Furão. Claudio Furão. Porra, velho. Não confundir com Cláudio Azedão. É. Com certeza. Um abraço à família. Família Pipolini? Qual é a promoção? Hoje eu fui no almoço e tava fechada a família Pipolini. É porque hoje é um feriado italiano. É. Feriado italiano? A nhoqueria. É. Feriado italiano. Hoje é de Nossa Senhora. É um feriado italiano. A nhoqueria. Nhoqueria. Nhoqueria? É a santa do nhoque. Hoje, todo italiano põe o nhoque debaixo do travesseiro. Pra amanhecer rico. Mas isso não é do prato, mas assim, dia 29. Mas a simpatia não é outra? É põe uma colocar uma nota de um dólar debaixo do prato de nhoque. Dia 29. Os jovens mudaram. Mas você precisa explicar pro Mota que ele botou dentro do prato e jogou um macarrão. Não, Mota. Pô, dólar eu como, velho. E é sem molho, exclamação. Ele pegou aquela nota bem suja. Dólar, mas amanhã você vai tomar café da manhã. Já comi parede, velho. É? Parede? Café de nhoque. Tá louco, parede. E o Domênico, você também gosta de café? Adoro. Exclamação, elixir da vida. É muito bem, Sombra. Vira no estádio do Café Londrina. Meu Deus. Você que é um americanoide, Sombra. Benjamin Franklin está em qual nota de dólar? Eu? Ah, não, não sei. Desculpa, não sei, mas será que é uma nota 50. Alta? 50. É? Não sei. E o George Washington? Acho que o George Washington tá de 2 dólares. Uma é na 100, outra na 50. Ah, isso é o Abraham Lincoln. Nota de 5. Nota de 5. Não. Não, então não. Mas não ele é. Para Benjamin Franklin. Tem o Benjamin Franklin 50. E o George Washington. Nota de 50? Não, acho que é. Você vai virar, tô achando. Toma cuidado, quando você vai virar americano, tem que responder essas perguntas. Virar americano. É a menor intenção. Ah, você vai pegar, você não queria o green? Green card? Tá, e daí? Você tem que responder isso. Também, pra tem que estudar. Oh, eu, tá, quero, e, eu quero o green. Pra que ter o green card? Eu não moro lá. Mas não gostaria. Não adianta lá, eu vou fazer o que pra viver lá? Fazer rádio. Rádio. Oh, o George Washington. Só se for montar rádio. Trabalhar numa indústria de fabricação de rádio. Vamos montar uma rádio. Fica montando rádio lá. George Washington tá na nota de 1. Errei por 2-0. Só isso. Falei 50. Só isso que ele errou. Só. Então vamos ao São Paulo. Ah, 50, mano. Acho que é o Benjamin Franklin. Ai, mas eu curtei tua pergunta, mano. Desculpa, tô ignorando, mas nem lembrava que tinha nota de 50 dólares, né? Acho que tem. Tem? O Sombra só tem de 100, olha que bacana. Ah, não sabe de 100. Não sei quem é, não. Ele nunca pega troco. Não, Benjamin Franklin é na nota de 100. Ô, mano, qual que é a melhor nota do mundo, meu? Você sabe? Menor nota do mundo? A melhor, meu. Melhor. A melhor? Peraí que eu vou rotar. Não sei, Casão. É a nota chinesa, meu. É a mais fina. Nota chinesa? É. É o papel mais fino, meu. Não, vamos falar do São Paulo, vai. São Paulo que treinou no Pacaembu, viu, chefinho? Né, o Ricardo Gomes aí mantém algumas dúvidas pro jogo de amanhã. Boa sacada, hein? Né? O Bufarini. O Bufarini vai pela lateral direita, viu? Porque o Mena voltou né, e vai jogar, com certeza. A dúvida aí é se o Cueva vai jogar, né? E sem o Bruno. Tá. Né? Confirmado aí no São Paulo. Então fica toda a nossa esperança para que o São Paulo vença. Não vou ser repetitivo de falar todas as bobagens que já foram feitas no São Paulo. Temos que torcer. Torcedor que estiver disposto aí, que vá, que apoie. 17 mil vendidos, até o Maicon deu entrevista e falou o seguinte, que agora não dá pra cobrar nada do torcedor, né? Que ele vá lá apoiar o time e tal, porque o torcedor já fez tudo que tinha que fazer esse ano, né? Foi em todas as ocasiões que o São Paulo precisava. Cabe só o jogador. É, o jogador tem que fazer a parte dele, mas né? Os caras têm que se matar como se for uma decisão. Exatamente. Aí que tá a diferença, né? Porque o torcedor vai apoiar o time quando vê diferença, assim, raça, vontade. Pode até ser porém, perna de pau, porém, mas desculpa, se não vê vontade... Eu vejo. Desculpa, assim, a meu ver, o problema não é vontade, eu vejo. Pra mim, o que eu vejo é falta de condição técnica e psicológica. A meu ver. Eu não tô vendo falta de vontade, não. Mas é a tua opinião, claro. Cada um tem um jeito de ver a partida. E estamos recebendo aqui uma estranha no ninho... Sim. Que eu vejo aqui, ela é São Paulina, gestora ambiental, participando aqui do Outubro Rosa do Estádio 97, onde durante todos os dias teremos sempre uma mulher participando. Ela é tricolor, o nome dela, olha, tudo a ver com futebol, sim, o nome dela, hein? O nome dela é Luciana Claro Artilheiro. É, olha aí. Artilheiro, minha amiga do Boa Twitter. Boa noite, Luciana. É. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Luciano? Não. Tudo, e com vocês? Essa não. História de artilheiro aqui. Meu nome. É nome artístico? Não, é meu nome mesmo. Artilheiro? Artilheiro. Então você não é da família do André, que jogava no Corinthians. Não sou. Não é. Me diz, mas artilheiro, qual a origem desse nome? Meu avô chamava artilheiro, ele veio lá de Portugal. Artilheiro Francisco é português? Francisco do Nascimento, português. É mesmo? Mas é style seu nome, hein? Da hora. Style. Todo mundo queria ter. Luciana Claro, artilheiro. E de onde surgiu esse carinho pelo São Paulo? Então, foi meu mesmo, assim. Não, geralmente as pessoas começam a gostar de time quando vão aos jogos com os pais, com tio, com mãe. Eu comecei a gostar mesmo por acompanhar. Ah, é? É. E o que você acha do São Paulo, desse momento que o São Paulo vive? Ah, a gente já sabe, né? Tá bem complicado, tanto a gestão quanto o futebol. Mas o que resta pra gente fazer é torcer mesmo. E você vai no Pacaembu? Vou, amanhã. Já comprou ingresso, tudo? Vou comprar. Vai comprar? Eu sempre costumo comprar lá, porque eu gosto de ter o ingresso físico. Você coleciona ingressos? Eu compro na bilheteria, é. E amanhã vai vender na bilheteria? Não sei. Vai vender? Vai. É torcida que... única, né? É, porque é estranho, né? Porque em clássico eles estavam proibidos de vender, né? Não sei, estranho, mas ela tá dizendo... Eu acho que vai vender. Eu olhei no site e tava aparecendo que a bilheteria ia aparecer das 10... Ia abrir das 10 às 5. Mas você fica tranquila. Se não vier na bilheteria, vai ter um cambista. Sempre tem. Sempre vai ter alguém falando... Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eles chegam pra eles mostrarem que eles estão vendendo e eles perguntam... Tô comprando. Falo, tô comprando. Tem pra vender, não é não? Sempre tem. Sempre tem. Eu prefiro comprar o físico pra guardar mesmo. E você já foi em muitos jogos São Paulo esse ano? Olha, esse ano acho que eu fui uns 20. Caramba. Na média, assim. Boa quantidade, hein? Boa. Você é fanático, hein? Ah, eu gosto bastante. É, por que você acha que o São Paulo vive esse momento? Olha, eu se fosse pra pensar assim, em alguma coisa pra melhorar, eu enfocaria na base. Eu acho que o futebol, ele tá muito... Eu concordo com o Mota, eu acho que falta vontade, não técnica, porque eles não são ruins. Então eu focaria na base e a gestão mesmo, né? A gestão, a gente vê que tem um histórico desde 2009 que não vem sendo bom. Aliás, até antes, né? Tá com medo de cair? Não acredito que vai cair. Eu não acredito. Com medo, é outra. Sim. Com, tá medo, com medo, sim. Com certeza. Mas eu não acredito que vai cair. Eu acho que não cai. Tudo bem. Eu também acredito que não vai cair, mas é aquele não acredito com muito medo, né? É. É um não acredito não muito... Muito sólido, né? Então, assim, ó, eu acho que com os próximos jogos, eu acho que ainda consegue fazer uns 9 pontos. Ah. E aí a nota de corte é 45, né, pro rebaixamento. Então eu acho que tem 3 jogos. Em tese, 45. Eu acho que até menos, viu? É. Olha, hoje tem jogo importante. Já teve um jogo importantíssimo São Paulo hoje. O Chapecoense meteu 3-0 no Sport. O Sport é concorrente direto. O Sport tem, acho que, 2 pontos 34. A menos. 34. São Paulo tem 36. Tá na boca do gol lá. É. E hoje, olha só, 2 jogos para São Paulino não perder. Hoje? Curitiba e Figueirense. Daqui a pouco, é 7:30 esse jogo. Às 7:30, daqui a pouco. Curitiba e Figueirense é muito importante. Assim, Figueirense não pode ganhar de jeito nenhum esse jogo. Não pode ganhar de jeito nenhum. Malemar em empate. Mas o Coritiba tá perto de São Paulo também. Tá com a mesma pontuação, porém à frente no quesito desempate. Não é melhor um empatezinho? Domênico, na boa, eu acho que, não sei se acho que já é melhor já afundar o Figueirense de vez. Nessa situação, também, porque eu não sei se já não é melhor afundar o Figueirense. Entendeu? Já vai eliminando também. É, assim, também. Quanto mais puder garantir já nego pra cair... Se dane que o outro suba, né? É, deixa o outro subir. Não tem problema. Entendeu, Domênico? Meu pensamento. E outro jogo importantíssimo. Botafogo Internacional. Botafogo Internacional é importantíssimo. Olha o Botafogo. Botafogo não pode perder esse jogo. Máximo empate pro Inter, no máximo. Sombrar na boa, cara. Vocês estão preocupados aí com a zona de rebaixamento, a porra toda, mano. A boa, não cai um grande, cara. Você não pega ali, cair, ó. Não. O Figueirense praticamente já tá rebaixado. Não, mas não vai cair, não. Não vai cair, não. Mesmo vai que cair, o Inter não. Perca hoje, que o Inter também vai pegar uma pedreira aí com o Botafogo no Rio. Se o São Paulo perde amanhã, o Inter passa o São Paulo. Mas Sombrar na boa. Ó, Vitória, Sport e Figueirense. São os três times aí que brigam por duas vagas. Deus também te ouça. Não também cai grande. Ó, o Cruzeiro não cai também mais. Tô achando. O São Paulo não cai. E o Inter, que possivelmente é o grande, que ainda corre um pouquinho de risco. Sinceramente, não acho que vai cair. Risco? Não, o Inter não vai correr risco, não. É. Ó, Vitória, Sport e Figueirense. São os três times aí que brigam por duas vagas. Acho que o Mano tem razão, viu? Velho, o Inter corre o mínimo risco. Tomara que vocês tenham razão. Não, mas não vai cair, mínimo não. Mínimo, Domênico. Mínimo. Me lembrou, meu primo. E o que faltar, a juizada inteira também, porque a coisa tá feia, viu? Grande Mano. A do Inter assim, já começou a inteirar, então, né? Lembro de você, em 2000 e alguma coisa, acho que 2001. Diga. 2002, 2008. Nossa. Você foi no meu programa. É. Estava lá. Parecia um vendedor de queijo coalho. Que evolução! Exclamação! Olha, vendedor de queijo coalho, mano. Os caras estão com aquele bigodinho, né? Esquema latino. Batei no negócio, barulhento. Mas o Mano era naipe de vendedor de queijo coalho mesmo. Imagina. Magrinho, parecia sempre um filé de borboleta. Não, mas eu uso até hoje. Vai dar hora. Mas você era um filé de borboleta, vai, mano. Se você fosse um Pokémon. Eu sempre fui. Não, mas peraí, o diamante ele sai do barro, Paquito. Quando você passa na frente da Tiffany's, aí vê aquela pedra preciosa. É, mas o diamante é robusto, você passa lá, né, na... Você então, eu também. Eu também, filé de, filé de borboleta. Imagina, chassi sempre fui grilo, top. Era. Mas olha... Sempre fui top. Você nunca teve esse braço assim? Lógico que tive. Nossa, mas olha que absurdo, né? O Mano que tá aqui no programa há 16 anos... Sim. Cara, quando ele entrou no programa, a Luciana que tá aqui fazendo o programa tinha 6. Tinha 6 anos. 6 anos, cara. Era uma criança no jardim. Faz as contas, quanto ela tem agora, hein? Entre nós. Como assim? Entre nós. Adivinha, olha. É, o Mano, olha, eu sou ruim de conta. O Mano está no programa há 16 anos. Se quando o Mano entrou no programa, a menina tinha 6 anos, quantos anos a menina tem? Valendo. É maior de idade, já entendi. Ó. Tá com 10 anos, já tem 10 anos. Não, mano, errou. Lu Artilheiro. Mano. Lu Artilheiro. 22. Lembrou aqui meu primo, o Cezinho. Cezinho. De um palmeirense, que tem um nome peculiar também. Qual? Genaro Roberto, defesa que ninguém passa. Nossa. Que isso? Era um Você amigo tá brincando nosso. Que tinha alguém que tinha esse nome? Era da família defesa que ninguém passa. Verdão. Defesa que ninguém que passa. Que time que ele torcia? Adivinha. Não, ele era palmeirense. Mas que confronto. E a família artilheiro não gostava da família defesa que ninguém passa. Como Romeu e Julieta. Não é igual Romeu e Julieta. Era tipo o velho Chico, né? Maior briga. Maior briga, cara. É verdade. Não assisto a novela, mas é igual. É, quase igual. Acabou já. Acabou, né? Aleluia. Acabou. É. Triste, né? Não aguentava. Nossa, Maria. Foi a novela mais alta. Ele gostava do velho Chico. Eu lembro ele comentando no Twitter, super feliz de assistir a novela. Quem? O RG? Mas o RG é o maior comentarista. Você que já adora novela. Se você não sabe o que está acontecendo na novela, escreva nas mídias sociais pro RG. O RG é um dos maiores comentaristas de novela. É muito engraçado. Galera curte. O RG é o Casagrande das novelas. É verdade, meu. RG tomando sorvete de flocos, né? Quem segue o RG no Twitter, ele fica lá comentando a novela. Durante a novela, ele comenta. Não sabe. RG, mas você viu o perigo que é pular em qualquer rio para nadar quando você não conhece, né? E não teve mais um manézinho que foi lá, não sabia nem nadar, foi tomar banho no Rio São Francisco, morreu também. Aí, tá vendo? Mas aí a mídia não deu ibope. Aí virou comida de barco, mano. Normal, o cara tava na novela das oito. Se amanhã você morre lá, que Deus me livre, mas você morre afogado lá na Riviera... Todo mundo vai falar. Lá em Águas de Lindóia. Mano, radialista do programa Estádio 97. Em Águas de Lindóia. Apresentador de TV. Em Águas de Lindóia. Ela pode morrer de tédio, né? Mas é um negócio seguinte, você pega aí, Sombra. Ah, você fica depreciando Águas de Lindóia? Não, eu adoro. Vou mostrar essa gravação pro Benjamin. Mas ninguém morre em Águas de Lindóia, porque lá é uma cidade extremamente pacata, pitoresca. Pacata, você vai pra descansar, velho. Ninguém, ó, o último atropelamento... Tem também, hospital lá, mano? Tem. O último atropelamento que aconteceu em Águas de Lindóia foi, acho que em 1924, eu acho. Ou 36. Ninguém nem atropelado. 42. Agora, muito me chama a atenção quando eu vejo aqui o nosso produtor, o Bá, procurando explicações sobre o que é o baiacu. Baiacu. Que porra é essa que você tá procurando baiacu sobre o baiacu? Baiacu é um peixe. Mas é um peixe que, se eu não me engano, é de mar, não é, mano? É. O baiacu é de mar. É que ele infla quando ele tá se sentindo ameaçado. Porque o mano falou que o comida de baiacu no rio. O baiacu é de mar. Não, cego, mas foi só... Olha o Bá, que sábio! Olha aí! Foi só uma analogia com o baiacu. Pode ser de baiacu. Parabéns. Tem peixes que nadam em rio e nadam em mar também. Nossa, o Bá agora deu uma estilingada no mano, né? Não, muito pelo contrário. Sutilmente ele chamou o mano de burro. Não, muito pelo contrário. Mas existem peixes aí que também eles podem estar na água salgada e na água doce. Existe? Sim, lógico que existe. Tem peixe que é total flex, velho. É, não sabia disso, velho. É, funciona na salgada ou na doce? Não, acho que não, hein. Ó, ela que é bióloga, ela pode falar. Não, ela é uma gestora ambiental. Ah, mas tá ali. Não tem nada a ver. A gente não salva baleia, não salva mico-leão-dourado. O que que faz um gestor? O que faz um gestor ambiental? Ó, deixa eu explicar pra vocês. Todo mundo gosta de ter energia, todo mundo gosta de ter seu celular, seu iogurte na geladeira. Isso. Então você precisa produzir. O gestor ambiental, ele... gere os recursos naturais sem prejudicar o meio ambiente. Tá. Palestra da Lua. Quer dizer, ela gera energia com um copo plástico e um pregador. É aquele quase tipo isso. Assim. É o MacGyver. É o MacGyver. Tá certo. Da energia da batata. É, da caneta, RG. Passa a caneta na cabeça, assim, isso, né? Gelo seco. Papelzinho. Faça as coisas. É, gás você faz essas coisas? Vai vulcão do que você faz? Gelo seco. Gelo seco? Mas qual foi o seu principal projeto, assim? Qual projeto, assim, você disse, fala, pô, merecia ter ganhado o prêmio Nobel e não ganhei? Olha, eu fiz um trabalho na faculdade sobre a CETESB e sobre o controlar. A gente investigou bastante coisa. Eu, particularmente, voltaria esse projeto na cidade. Mas o que aconteceu? Quando acabou o controlar, teve ter licitação para novas empresas e acabou ficando esquecido. Por que só em São Paulo? Porque eu... Como assim? Porque quem decide isso é a prefeitura do momento. Município. Roda então, viva. Tudo bem, então quer dizer, roda viva. É, por que não no estado inteiro? Deveria ser. O carro ser. De Osasco deveria não ser. Faz e roda aqui. Deveria o ser. Carro de Guarulhos mas não vai e roda aqui. É porque esse projeto foi um projeto mas piloto, tem... mas deveria ser. Deveria, com certeza. Mas o prefeito... Ou faz todo mundo ou não dá ou não pra fazer, não. Senão mas não dá. Não, mas isso aí cabe ao governador, não é ao prefeito. Sim. Vocês são fascistas. Mas deveria ser. Deveria ser um Brasil fascista. Ah, mas aí é igual lá em Santa Isabel. Assista o problema é que o cara pega o cavalo lá de Arujá e leva lá pra Santa Isabel e ele solta uma bufa lá em Santa Isabel. É a mesma coisa. E olha, gera uma pluma de contaminação. Mas esse é exato. Cavalo? Esse certo. Não. Mas se, assim, gado gera contaminação, porque... É verdade que o gado, ele... Na flatulência do gado gera metano. Ele atrapalha mais a camada de ozônio do que o trânsito? É verdade. É, mundialmente. Tá, mas por isso que ele tem que comer carne, velho. Ô, mano, vamos sacrificar o moto, então, pra evitar. Sacrifica a sua família. Isso. Calma. Você pode trazer mais curiosidades durante o programa, né, Lu? Posso sim. Não é, não? Vocês gostariam de saber, se eu soubesse, eu puder ajudar, eu falo sim. Legal, bacana. É isso aí. Muito bem. Fica à vontade. Vamos falar bastante de futebol, também falar de gestão ambiental. Daqui a pouco tem o quiz do casal, hein, meu? Daqui a pouco o quiz do calção no estádio 97. Entre o Domênico e o RG. Sério? É. Muito legal. E perguntas e respostas. É. Caramba, hein? É, se tem perguntas, é conveniente que haja respostas. É verdade. Eu não tô louco agora. Essa não foi intencional, não. Ô, Danigudo, vamos falar do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração. Hoje é dia de jogo dos bons, dia de encontrar os amigos, a família, tomar a Brahma bem gelada e ver seu time dar show de bola. Os craques do gramado vão entrar em campo para mais uma rodada. E na rodada da sua casa, só não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos. Hoje, a sua sala vira arquibancada, hein? E aí não pode faltar animação e Brahma. Enquanto você aquece pro jogo, deixa a Brahma gelando. É isso aí, você merece reunir os amigos e torcer. Você merece extra gol, você merece extra economia, mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. É isso mesmo, o Estádio 97 vai para os primeiros ouvintes no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem ligar e falar, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? E todos que ligarem concorrem, naturalmente, a bonés Estádio 97 Vista Aérea e também a camisetas do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. Vamos prender o primeiro ouvinte, já tá na linha preso, 3284-7097, toca as drubas, sertanejo! Aí, Luan Santana. Ah, não. Esse eu acho um porre, velho. Produção de Benjamin Bach. Vamos respeitar o sucesso. Respeita. Vamos respeitar quem faz sucesso. É, alô? É tudo inveja dos caras. Não, e pior que faz mesmo. Ah, faz. Mas o Santana é chato, mas ninguém falou que não faz. Pô, faz 3 dias que você tá com essa porra de sertanejo, velho. É, pô. Na verdade, você tá maluco. É nova, velho. Tem que mudar, gente. Houve uma reunião de conselho. Vamos mudar de novo, né? Houve uma reunião de conselho. Calma, uma semana. Onde estava o José reunido com o Constantino e com o Antônio. Ele que falou isso? Os três falaram. O José, quero, o Antônio e o Constantino? Quero Asdrúbal apenas com toques de sertanejo. Não aí pode o Pereira ser. Entrou na sala e falou assim, concordo. Pereira? Porra, não é possível. Não é possível. São os 4 conselheiros da rádio. É o nosso conselheiro administrativo. É o Antônio, tem o Pereira, o Castro. É uma tábua redonda? Não, Castro não. Quem sombra? Não tá, uma tábua redonda não, que eles é ficam? É o Constantino, o José, o Antônio e o Pereira. É uma tábua redonda? Hã? Eles ficam... Dentro de mesa. Ai, meu Deus. Quem somos nós, né? É a tábua quadrada, na alô? Verdade. Alô? Peraí, cada lado da mesa. Peraí, só um segundo. Eu queria falar que vocês são fascistas. E nós não. Eles vocês não tocam, reunião, vocês não tocam música indígena aí, antes do ouvinte. Música o quê? Indígena. Indígena? Vocês, é. Vocês isso não quer dizer que o conselho administrativo da rádio tem que tocar. Não possa exigir isso futuramente. Tem que tocar música indígena. É. Podemos pensar. Música das minorias. É, as minorias. Alô? Que sertanejo é música de maioria. Quem fala? De maioria. É Adriano. O Adriano, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Tudo bom, Adriano do quê? É Adriano Amaro. Amaro. Quem mais? Que mais? Só. Quantos anos? 36. RG, hoje feriado, 3.6, como é que fica aí? Hoje é aquele dia que o cara deita lá na rede, na varanda, balançando. Sim. Aí liga o som. Sim. E fica escutando aquela musiquinha lá pra dormir. Música pra dormir? Eu amaro como amaro. Ah, pescador. Sensacional! Lembra? Porra! Ô, Domingos. Ô, vovó. Você falou de Amaro? Amaro. O Guarani subiu pra terceira divisão Série B. O que tem a ver o Amaro? Adivinha quem fez o primeiro gol? Amaro. Leandro Amaro. Leandro, não acredito. Nossa, sério? O Leandro Amaro tá lá? Tá lá e é capitão e tudo. Oh, pode ser. Ele, o Fumagalli saiu, ele virou capitão. O Leandro Amaro chega num time como o Guarani... Ele é craque. Ah, chega como o Rooney. É. Como o Ibra. É. Né? Se fosse ao contrário, hoje todo mundo tava... Pô, vai lá e pega o Leandro Amaro lá, porra. Se fosse ao contrário, vai lá... Ah, estão de olho no Leandro Amaro. Tem um tal de Leandro Amaro aí, lá. Ô, velhinho, e o bairro? É Vila Sabrina, Dodô. Ô, Benjinha. Opa! Benjinha, tá. Vila Sabrina? É. Você é a piroca que eu conheço. Que isso? Que é isso, amigo? Benjinha? É depois da Vila Maria. Eu tô dando. Só pensa nisso também. Amigo, Zona Norte. É Zona Norte. Eu tô aí, Benjinha. Ai, sustento. Eu tô dando. É. Ai, ai, e o time? É o Todo Poderoso, Coringão. Já, Corinthians, Coringão. É isso então, mesmo. Aonde tá ai, esse ai, Todo ai, Poderoso? É isso mesmo. Véio. Todo Poderoso jamais deixa de ser, RG. O bagulho é louco. Ô, amigão. O bagulho é louco. Aí, Oswaldinho é aí. O Oswaldo Oliveira vai ser apresentado aí nas próximas horas como novo treinador do Corinthians. Você gostou da sugestão? Então, mano, eu acho que assim, a gente tem que dar um tempo pro cara, né, meu? Não adianta já julgar antes o trabalho sem, né, ver como que vai ser esse retorno dele aí. E acho que uns 3, 4, 5 jogos aí no máximo já vai ter, dá pra avaliar, né? Vamos dar um tempo. A Copa do Brasil aí é uma chance aí pra ele... mostrar pra que veio, né? Não, mas peraí, a pergunta que eu fiz é se você gostou. É que tem que dar tempo, eu também concordo. Agora, se ele foi efetivado mesmo, é coisa que parece que vai acontecer nas próximas horas, a gente vai ter que apoiar, não tem jeito. A torcida, se fizer o processo inverso, começar a criticar e protestar, eu acho que vai estar jogando contra o clube. Mas você gostou do nome, da indicação aí do Benjamin pro nome do Oswaldo Oliveira ou não? Gostar, sinceramente, não, mano. É. Gostar, não. Tinha outros nomes aí que eu acho caberia melhor. O Benja agora, fez a cabeça, pela, né, mano? Pela passagem, mano, pela passagem, pela primeira passagem do Oswaldo de Oliveira pelo Corinthians, eu sincero e honestamente, todos esses dias aí, dessa semana, acompanhando programas esportivos, sites, essas coisas, eu nunca vi uma torcida com uma tamanha rejeição como foi agora do Corinthians com relação ao Oswaldo de Oliveira, cara. Agora, essa decepção, mano, foi pelos títulos que ele, claro, conquistou, mas perdeu, ou foi pela passagem de 2004? Tudo, RG, tudo. Eu acho que soma-se fatores. A passagem dele, a última passagem dele pelo Corinthians ali não foi um negócio satisfatório, a torcida ficou com um bode imenso. E fora isso, RG, se o cara mostra uma evolução na carreira, a torcida ainda, sei lá, tira um pouco o pé, sabe? Fala, não, vamos dar um voto de confiança. É, com o Oswaldo não, cara. Volto a falar aqui, a carreira do Oswaldo resume-se àquele começo de década. É, quando ele foi campeão lá em 2000, sabe? Quando ele teve aquele trabalho do Luxemburgo que ele acabou assumindo aí e conseguiu aqueles títulos. Fora isso, ele foi ser campeão no Japão, velho. Você tem toda a razão. O que aconteceu de bom na carreira do Oswaldo, na minha opinião... Só isso. Não é nem... Olha, o problema de trazer o Oswaldo pro Corinthians não é pelo que ele fez no Corinthians. Quer não, se ele teve tanto mérito ou não, mas ele tem o melhor da carreira dele foi no Corinthians, tá? Sim. Ok. O torcedor ia ficar pé da vida é porque tá trazendo um treinador de currículo fraco. E outra sombra, qual último trabalho credencia o Oswaldo a ser o novo técnico do Corinthians, cara? Olha, eu vou te falar uma coisa. A campanha recente dele largou o Sport aqui na porta do inferno. Eu não acho que o Sport é o primeiro dos que estão fora, cara, da zona de rebaixamento. Olha, eu não acho também que o Oswaldo mereça ser crucificado, porque eu também não acho que ele é pior do que a média. Eu acho que ele, inclusive, está na média do que temos no futebol brasileiro. Concordo. Média de pior, né? Porque a média mas é já o que é tem mais... aí, regular, vai. Sim, a média, ela é fraca. Então ele tá na média. Ele tá na média do que tá por aí. Não tem ninguém mais. Eu diria, também. Ele está na média. Então é o seguinte, agora o torcedor ficar mais pé da vida é justamente por isso, porque traz um cara que tá há muito tempo no futebol e não justificou tanto o currículo tempo. Fraco. Eu vou te falar uma coisa, o futebol tem uma excelente boa vontade com o Oswaldo. Porque, olha, passou no São Paulo. Incrível, né, cara? Tudo bem, mas quando ele foi pro São Paulo, eu até entendo aquela contratação naquela época, sabe por quê? Porque ele teve aquela passagem, digamos, boa pelo Corinthians. 2002. Ele teve uma passagem boa, ficou aquela coisa de ter sido campeão. Então, se tem um clube que aí eu não vou condenar por ter contratado o Oswaldo, é o São Paulo. Fala assim, ele se posiciona bem, ele fala bem, é um cara de boa postura. É verdade, isso é inegável. E na época o São Paulo queria um técnico com o perfil do São Paulo, e o Oswaldo tem aquela coisa. Era, exatamente, o perfil do São Paulo. O Oswaldo, ele tem aquela coisa que o São Paulo teve no passado e não tem mais, infelizmente, né? Uma boa postura, que isso foi perdido em guerra de churrasco, invasão de CT, isso foi perdido, viramos uma várzea, Várzea Futebol Clube. Mas aí, agora, o resto, Santos, ali o São Paulo, bem lembrado, o Paulinho Reve, que daqui a pouco vai dar uma aula sobre peixes também. O Oswaldo era o técnico de São Paulo quando o São Paulo ganhou aquele super campeão paulista sobre o Ituano. Tudo bem, um título medíocre, né? Mas foi um título que ganhou. É, o Oswaldo ganhou? Sim, São Paulo ganhou do Ituano, lembra? Lembro. Teve um pequeno torneio entre os grandes de São Paulo. São Paulo eliminou. São Paulo eliminou o Palmeiras no cartão amarelo. Ele foi pra final contra o Ituano. Isso, exatamente. Bom, aí, depois, um monte de clube grande deu chance pro Oswaldo. Flamengo, Santos, Palmeiras. E agora o Corinthians Fluminense, de novo. Fluminense. Não sei nem se teve Cruzeiro já na parada. Cruzeiro teve em 2006. Ô, Adriano, o futebol tem muita... não vou falar o futebol. Os grandes clubes têm muito boa vontade para com o Oswaldo ou estou enganado? Sim, eu acho que é a oportunidade que ele tem para mostrar o trabalho dele nos grandes clubes. E eu acho que agora a Copa do Brasil é uma grande chance, eu acho que ele pode mostrar para quem veio, na Copa do Brasil. Sendo que é um torneio que a gente vê que até clubes pequenos já ganharam. Mas ó, aí eu vou discordar de você, cara, sabe por quê? Por mais que eu tenha sido contrário também à vinda do Oswaldo, mas eu acho que julgar o trabalho do Oswaldo nesse término de ano, eu acho que é até injustiça do cara. Não dá. Porque ele vai pegar aí 9 partidas do Campeonato Brasileiro, um time que tá sem padrão, um time que tá sem confiança, um time que tá sem praticamente entrosamento, porque a gente vê o time do Corinthians correndo em campo, parece um catado. E na Copa do Brasil é aquele negócio, é torneio mata-mata, É uma situação extremamente difícil, porque se você tem um time já montado e fala, Oswaldo, tá aqui o time, continua o trabalho, por exemplo, igual o que o Cristóvão assumiu quando o Tite saiu, é diferente. Agora, se você pega um trabalho aí totalmente desmontado, tá certo? Um time desfacelado dentro de campo, não dá pra chegar no Oswaldo e falar, ó, muda tudo da água pro vinho em 3-4 partidas. Aí eu acho que até é exagero. Eu acho que até injustiça com o cara. É o trabalho opção, do Oswaldo, né? O trabalho não é tirar totalmente a responsabilidade do Oswaldo, porque ele precisa fazer alguma coisa melhor com esse elenco do Corinthians. Eu acho que em 4 partidas, pelo menos um pouco de padrão ele consegue dar. Mas eu acho que o trabalho do Oswaldo é pro ano que vem. Ele já veio esse ano justamente para começar a montar o planejamento pro ano de 2017. Mas fala aí. Mano, em 2012, mano. Diga. Em 2012, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e caiu pra segunda divisão, cara. É, mas é um verdão. Então, cara, mas é que tá. O time do Palmeiras aquele ano, eu concordo. Não dá pra levar como referência justamente pelo fato de ter conseguido ganhar um título e ter caído no campeonato aí que é de pontos corridos. A Copa do Brasil muitas vezes proporciona esse tipo de situação. Porque é um torneio mata-mata, cara. É um torneio mata-mata. Então, nem sempre o melhor vai ganhar. O time do Brasil com o Betinho. Então, mas tem um detalhe. Mas deram uma sorte do cacete que pegaram o Curitiba na final, né? Não, pera. A final do torneio foi contra o Grêmio, né? Então, mas pegou o Grêmio antes. Mas não é isso. O Palmeiras largou o Campeonato Brasileiro com um time fraco. Largou pra tentar ganhar a Copa do Brasil. Conseguiu. Só que quando foi correr atrás com o time fraco, a RG no Campeonato Brasileiro, não conseguiu. Ô, amigão, a verdade é uma só, cara. Agora, mano... O Corinthians, ele vai demorar aí muito pra achar um novo Tite. O Tite, sim, é um treinador que onde ele põe a mão, cara, o cara faz milagre. Vide seleção brasileira. Mas digamos, né, mano? Seleção, é verdade, mesmo. Mas olha, não é que o Corinthians tem problema pra achar um grande técnico. Quando você fala Tite, é de achar um grande técnico, né? O futebol brasileiro, a seleção brasileira, teve dificuldade pra achar. Verdade. Ficou um tempão insistindo em Dunga, né? Sinceramente, me digam hoje, qual é o técnico que você chega e fala, técnico brasileiro, que você fala, esse eu confio que vai chegar e vai... Porque o Tite é muito bem lembrado. E o Mano muitas vezes tem razão. Não, sempre tem razão. Às vezes, muitas vezes. Não, desça desse salto. Deu o braço a torcer, vai. Deu o braço a torcer. Desça esse salto aí. Porque, por exemplo, tem times que às vezes eles são ruins. Mas às vezes não é tão ruim quanto parece. Quando o técnico é bom, o cara consegue extrair o melhor daquilo. A mudança de seleção brasileira na mão do Tite... Com os mesmos jogadores. Ela é nítida. Incrível, mas isso que porque técnico não é só aquele que tem o conceito e a ideia na cabeça. É aquele que consegue colocar em prática no campo e que compra a ideia dos jogadores. Vende, né? E os caras compram. Como o Brasil perdeu tempo com o Dunga, hein? Que mesmo com esse time bem fraco do Corinthians, se o Tite estivesse ainda no Corinthians, eu não tenho dúvida que o Corinthians estaria melhor classificado. Não digo brigando por título, que é difícil. Não, mas o Corinthians, ele durante todo o tempo que o Tite permaneceu ali, Sombra, é que o Tite saiu na rodada. Mas o Corinthians, ele estava ocupando o G4. E o trabalho deixado pelo Tite, Domênico, a princípio ali, quando o Cristóvão assumiu, o Cristóvão, enquanto não mexeu no time e colocou o dedo dele... Tava indo, né, mano? Tava indo por osmose. Ele tava trabalhando em cima do vácuo agora, do Tite. Mano, se ele ficasse quietinho, lógico, capaz da coisa andar. Agora, o time poderia estar brigando hoje na quinta posição, na quarta, quem sabe, mas tava lá em cima. Mas entre os seis tava. Agora, o Tite já teve momentos ruins na carreira? Teve momentos péssimos na carreira. Ele participou aí de rebaixamento de Galo, não foi? Ele participou, mas não foi o técnico que caiu com o Atlético Mineiro. Mas, ele dirigiu o Atlético naquele ano. Mas não vamos esquecer que o Tite, a partir do momento que ele se profissionalizou como técnico, ele foi pegar o primeiro título dele depois de 10 anos. Quer dizer, também é claro, né? Eu só queria complementar e discordar. Mas tem gente que evolui. Sim, e ele evoluiu. E ele evoluiu. Eu só quero discordar do Mano com relação ao Oswaldo no seguinte, não cobrar. Eu, na minha opinião, tem que cobrar sim. Não falei que não precisa cobrar. Eu falei que não podem rotular o trabalho dele por causa de 8 jogos, não, 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que pode, mano, e vou dizer por quê. A gente vai ajudar, O cara que abandona. A gente não vai esquecer. Cara, ele tá abandonando um trabalho que ele disse que não abandonaria. Lá atrás. Aí o cara abandona. Tudo bem, tá trocando o esporte pelo Corinthians, ok. Beleza, é uma opção, é o direito dele. O cara que faz isso, que troca e vem sabendo o que vai enfrentar, sabendo o que tem que fazer, é claro que então ele tá botando fé no taco dele. Tem que ser cobrado sim, cara. É como o Ricardo Gomes, né? Lógico, aceitou o Ricardo Gomes deixou o Botafogo. Mas o Oswaldo tá chegando, mas não pode ser cobrado agora. pra classificar o Corinthians no... É isso que eu falei. Eu não concordo. Não, mas tudo bem, eu respeito. Cobrado, mas sim, eu... mas não é, mas... responsabilizado. Entendeu? Não, mas a responsabilidade, ela tá implícita, né? Você, entendi. Você vem, por que que você vai pro Corinthians, então? Queria te perguntar, e pra Estranha, você gosta do trabalho do Oswaldo, Estranha? Ah, pra mim é indiferente. Indiferente? É. Então, você não viu ele no São Paulo, tão, né? Tão bom e nem tão ruim. Não, você não viu ele no São Paulo, é, né? É o que eu penso também. É o que eu penso também. Também não acho que ele é péssimo, mas e também quando, não acho que ele é bom. É na quando média. Você fala, tô trazendo um cara que não cheira nem fede, velho, porque não dá, cara, não dá. Não serve, pra time grande não serve. Sabe, velho, não cheira nem fede, ah, não sei o que eu vou comer, não sei se é como uma pera ou se é como um biscoito, mas é véio. Que pra time grande não serve esses caras, eu entendo véio. Que, por exemplo, talvez o Mano pense o seguinte. No atual momento, talvez véio, o Mano preferisse, tipo assim, um técnico, vai, que nem o Eduardo Batista. Mas o Luxemburgo era melhor. Por exemplo, qual é o currículo do Eduardo Batista? Também não. Tudo bem, você pergunta, qual é o currículo do Eduardo Batista? Não tem currículo, é muito novo. Ok, é zero. Mas você ainda tem a esperança... De que ele vai evoluir. De que ele possa crescer. Sim, sim. E dentro de um clube grande... Porque ele em clubes menores, no Sport Recife, fez um grande trabalho. Na Ponte Preta, tá fazendo um ótimo trabalho. Queria eu estar com a campanha da Ponte Preta no meu mas time. Mas é que tá, Sombra, uma coisa é o jogador da Ponte Preta olhar pro banco e falar, pô, Eduardo Batista, vou ouvir o cara. Outra coisa é o cara que tá no Corinthians, então, olhar pro banco você e falar, traria? Eduardo Batista... Hoje, Sombra, já falei ontem, eu apostaria no Silvinho. É, mas peraí, desculpa, semanas... mano. O cara vai olhar pro banco e vai falar o não, Silvinho. Não, pera lá, pera lá, pera lá. O Silvinho é um cara que tá com bagagem. O Silvinho não é um paraquedista. O Silvinho é um cara que tá durante muito tempo aí no futebol europeu, aí se especializando. Ele já tirou o certificado dele de treinador europeu. Ele é um cara que trabalhou com o Mantini. É um cara que hoje tá com o Tite. O Silvinho, se ele chega aqui, primeiro, ele foi ídolo do Corinthians. Ele foi ídolo do Corinthians. Isso daí já pesa. E é um cara capacitado. É um cara que vai chegar pro jogador, vai falar, e ele vai ter embasamento no que ele tá falando. Então você gostaria de ter o Paulo Bento, que treinou o Cruzeiro? Não, esse não, Sombra. Também teve todos esses negócios da Europa, mas é que tá, Sombra. Ele não tem identificação com o clube. Agora quando chega... Mas Oswaldo tem com o Corinthians. Não, mas não tem. Lógico que não tem. Como não, mano? Ele ganhou quantos títulos lá? Mas, Domênico, todo mundo sabe que o Oswaldo pegou um vácuo, pegou um trabalho que já tava montado. Mas tudo bem, mas ele ganhou. Ele sentou na cadeirinha e deixou no piloto automático. Diga, Lu Artilheiro. Não, porque assim, o futebol no Brasil, eu acho que... A maioria dos times que eu acompanho, ele é muito imediatista. Então, se ele vir e perder, sei lá, uma sequência de 3-4 jogos, ele já vai ser queimado. Então, a torcida gosta de técnico que tem nome, que vai vir e que provavelmente já tem um histórico de um bom trabalho. Torcedor... Provavelmente esse Silvinho, eu não sei se sabe seria por que a melhor não? opção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, o negócio é o seguinte, guardado as proporções, não estou comparando aqui estágios de ídolos, tá certo? Mas compare hoje. Se sair hoje o Ricardo Gomes de São Paulo e o Leco resolva trazer o Oswaldo Oliveira, você vai ficar satisfeita? Responda, não precisa pensar muito. Fala, não, você falou que não chega nem fede aí. Acho que não. Agora, se a diretoria de São Paulo pega e fala, vamos apostar num nome. Rogério Ceni, você aceita? Ele fala, aceito. Você ficaria satisfeita? Então, eu particularmente acho que ele não deveria ir, eu ficando satisfeito ou não, porque a torcida vai queimar ele. Não, eu concordo. Olhando por essa ótica, sim, mas, por eu exemplo... Eu preferiria, com certeza, um nome, o Rogério Ceni. Se chega um nome certeza. Como Rogério Ceni, independentemente se ele der certo ou não, mas vai agradar muito só, mais que um só o Oswaldo Oliveira. Só acho o seguinte, Mano, exatamente. Você conhece... É um cara que tem identificação com o clube, Sombra. Só que, assim, tem identificação, assim, mas, assim... Silvinho tem identificação, ok... Você pega um torcedor aí de 18 anos, capaz de não saber nem quem é Silvinho. Mas, Sombra, se você... O cara vai, o cara aquela vai no massa barulho que dos vai... outros. Olha, aquela massa de moleque Sombra, que vai de chinelo e bermuda. Sombra. E ficar fazendo zona. Não sabe nem quem é Sombra, Silvinho. Sombra, mas é não que sabe. Tá. Esse tipo não de sabe. Pessoa que você tá citando aí chama-se massa de manobra. Não sabe outros, nem quem é Silvinho. Aí que tá. Os outros que, teoricamente, vão manobrar... Esses caras aí vão direcionar pra onde querem. Os caras vão falar, é o Silvinho, lateral esquerdo. Esses moleques compram a ideia e começam a abraçar o cara. Eu citei o Silvinho, Sombra, porque os outros treinadores aí que a diretoria do Corinthians sondou, por exemplo, o Roger, vamos colocar aí o Eduardo Batista, vamos colocar, sei lá, numa dessa também aí, o técnico do Santos, eles chegam no Corinthians como incógnitas, cara. Chegam no Corinthians como incógnitas. Por mais que o Dorival tenha feito um bom trabalho no Santos, mas a identificação dele é com o Santos. O Dorival, se você tirar ele também do Santos, o Dorival também não foi bem em lugar nenhum. Ou foi? E eu não, tô equivocado. Não foi. Eita. O Adriano... Chega como incógnito. Não, ele foi, né, quando tava em ascensão na carreira, né? Depois quando pegou outros filmes grandes, não. Aí não, Adriano... Não vingou. E aí, Sombra? Corinthians e... É Corinthians e Santa Cruz que Santa joga? Santa Cruz, na Arena Pantanal. Santa Cruz e Corinthians. É deixa o seu TV? Palpite. É hoje? É hoje. Eu acho que é 1-0 hoje, Sombra. Santa Cruz ganha? Não, não. 1-0 Corinthians, gol do Gustavo, né? Então, não, ele não joga, nem joga. O Gustavo não joga, vai jogar o... informação, né? Vai jogar o Guilherme adaptado ali. O Gustavo não joga. É 0-1, então. É. É, então é um golzinho do zagueiro Balbuena. Então tá bom, amigo. Um abraço. O Balbuena não tá na seleção paraguaia? Ou não é da seleção? Não, é o Romero. É Romero? O Balbuena ainda não foi convocado, né? Só jogou de cobrança de escanteio que tá em falta, né, mano? Inclusive, o cara que roubou a bola pro gol do Paraguai lá em cima da Argentina foi o Angel Romero. Tá indo bem lá o Balsa na Argentina. E por falar em seleção, né? É a Argentina, hein, rapaz? Que Argentina tá em quinto lá, hein? Nossa, tá bem, ligando, hein? Ó. O Balsa vai deixar um legado bom na Argentina também, viu? Eu só queria também aproveitar. Cadê o Bá, nosso produtor? Ele não tá aqui na sala? O Bá? Não. Ele vai vir correndo. Pode ver que em 10 segundos ele vai estar aqui. É, olha, temos um Benjamin mulher agora. Um Benjamin Piromal. Benjamin Piromal. Eu vou dar uma jorrada no Bá agora aqui também. Por quê, mano? Aí, ó. Vigancinha lá. Porque o cidadão aí vai querer me tirar. Vai querer falar do Baiacu, bibibi, é burro, não sei o quê. Não, você queria me zoar. Existe um peixe, Sombra, o pufferfish. Como? O pufferfish. Gostei do nome. Pufferfish. Ele, inclusive, é encontrado na Amazônia. Ele tem a característica do baiacu. Inclusive, ele é conhecido como o baiacu de água doce. Ah, é? Coloca aí, baiacu de água doce. Ah, mas você tá muito vingativo, hein, mano? Você tá guardando essa mágoa aí, velho? Eu trago informações. Pai Google ajuda. Ô, mano. Mas o mano não engoliu aquela história do baixo, chama ele de burro. Tem coisa que ele não engole, não. Bravinho, ficou putinho. Tem coisa que o mano não engole. Mas eu sempre tenho razão, cara. Olha aí. Vocês não adianta me contrariar, mano. Vocês vão cair do cavalo. Olha, pelo menos. Pera aí, Bá. Você tirou da página. Abre a página aí, olha. Ô, mano. Diga. Como é que chama um baiacu muito grande? Um baiacuzão. Outra coisa. O que vocês todas. Você também, Sombra. Presta atenção. Qual é Domênica, RG, artilheira? Não, aqui é Domênica. Domênica não. Domênica é tua bota mãe. O que dá do. É o, não é A, não. Do cruzamento de um linguado com baiacu. De um linguado com baiacu? É. Você tá louco? O que que dá, então fala? Segundo o Domênico... Não, eu não. Não me põe isso. Tá louco. Não me põe eu aí, hein? É um baiaguado. Não, é um 69. Que isso? Ah, juiz. Ah, cadê o juiz? Cadê o juiz, porra? Segue o jogo. O Bá falou que é um beijo grego. Segue o jogo. Esse trouxa. É os dois, pô, depende da cultura. Beijo grego. É sensacional. Adriano, um abraço, boa noite. Obrigado, irmão. Só posso mandar um abraço aí rápido, só? Diga, manda, velho. Mandar um abraço aí pra galera do grupo do WhatsApp aqui, LHP Monstro. Nossa. Pessoal aqui do Jardim Brasil, Vila Sabrina, Vila Mendoza. Um abraço pro pessoal aí. Jardim Julieta, aqui na região. Julieta, tá me chamando. Julieta, vai Corinthians, pode fazer o merchan? Pode, vai pra Série B. Diga. É só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, vai ganhar um kit top do desodorante Extreme. Valeu, forte abraço aí pra vocês, galera. Pra você também. Valeu, irmão, impagáveis, ele falou aí. Não, pagáveis, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai ler um pouco a respeito das espécies de baiacu. O baiacu de água doce, os puffers que vivem na água doce. Net estádio. Segundo o nosso assessor aqui de assuntos aleatórios... Assuntos aquáticos. Paulinho Reve. Sabe tudo, né? Paulinho Reve sabe tudo, né? Você conhece o Paulinho Reve? Já pegou. Tá namorando. Eu vou retribuir o beijo quando ele veio aqui. Da última vez ele mandou um beijo pra mim. De onde você se conhece? É o mesmo grupo de São Paulinho. É. RG aí. Olha só. Pensou, eu desculpa o Paulinho, vai, mas pô, Paulinho o estragado, né, velho? Está no ar. Ai, que mentira, gente. O Paulinho é estragado? Ah, não dá, né? Mas é bonito. Você é bonito. Paulinho é estragado. Pô. Ele é estragado? Pô. Eu ia perguntar pra ele quanto que ele cobra pra assustar uma casa, velho. Você tá de brincadeira. Ele já deu em cima de você? O Paulinho? Não. O Paulinho se veste como se estivesse na década de 70 ainda. É nada, velho. Mas não vem com essas ideias, não. Tipo de grupo de WhatsApp. Respeita, não, respeita. Não, senhor. Ah, não, só fala de São Paulo. Mas transar é respeitável. Fala de São Paulo. Pera, calma. Esse negócio de grupo, geralmente tem 100 pessoas. Ó. Você pega aqueles caras que são tarados, o cara olha tipo uma fotinha. O cara chega uma fotinha de mulher, o cara clica, interessou, velho. É igual o Tinder. Chama no PVT. O cara dá um like e fala: oi, podemos ter like. Começa, Você já recebeu privado, Lu, assim? Não, do pessoal do grupo, não. Ninguém falou, manda na nude? Não, né? Doido se falar, eu já corto na hora, ficar mandando nude. Cada um quer mandar o seu, eu não mando não. Qual o problema? Tá aí, velho. Ah, se é quiserem isso? Mandar o de vocês... Gente, olha, mas temos aqui mandar. No programa um casal que se conheceu através de um uma mensagem PVT. Ai, que mentira! É. Outra coisa. Não, é verdade. Mentira. Eu vou perguntar pra vocês, tecnicamente, você mandar uma foto de suga com a saroba louca? Ih, mas você tá louco? É nude. Ah, cadê o juiz, porra? É nude. De novo. Vai, que é saroba louca. Não, não sei. Uma saroba viva. Saroba louca. Uma saroba aí na diagonal. Tá maluco. Você tá maluco, mas não é possível. É um quase nude. É. É pré-nude. Mas eu mandei. Aguinaldo. Oi. Ela te mandou antes um nude ou você mandou pra ela? Ela mandou um nude pelada em cima do espelho. Ah, em cima do espelho? É. Por que isso? Igual em tiazinho de quando você vai fazer revista? Ah, é. Oi? É a mesma ideia quando vai fazer revista, tá agachado assim em cima do espelho? Ah, conhece, né, Tileiro? Sou uma pessoa informada. É, vou te receber o nudes, pode falar. Não, não também. O sonho do Dodô é ser revistado na penitenciária? Eu? Revista de penitenciária? Você tirou isso, eu? Você já viu como é revista? Ah, mas você olha pra mim, você acha que eu tenho cara disso? Eu não falei nada. Não, ela. Tô perguntando pra ela. Você não, você é um trouxa. O que que é isso? Perguntei pra ela se ela acho que eu tenho um cara de fazer isso. Não maltrate sua comida. Mas olha, tem gente Sombra que tem uma mente pervertida aí. Não tem mente pervertida. Não. Mente pervertida. Eu só conheço um pouco da realidade. Ah, sim, vou falar a realidade. Bem formada, né, eu conheço Sombra? Um pouco da realidade, por exemplo... A gente vê, você me conhece. Através dos filmes, a gente vê coisas da vida real. É verdade. Não é? Eu vi uma série aí que, pô, a mulher entra com o celular. Hã? É. É. Olha. Pô, os caras entram com tudo. Tem dentro, isso pô. Sim, cara. O celular ali na... Não, não é, é, não é filme, filme, não. É perestroika, isso é realidade. Mas você nunca viu filme pornô, velho? É. Ah, pô, velho, você tá de brincadeira. Não. Tem mulher que, se bobear, entra com uma cesta básica, velho. Ô, que isso? Tá de brincadeira, velho. Não. Tem situações tanto aí, é, Domênico. O presídio tá cheio. Eu vi, pelo menos no filme, não sei se em presídio no Brasil, fora do Brasil, como que é. Mas no filme, chegou a... Vai fazer a revista lá na velho. Mulher entrando na cadeia. O cara tem que meter a mão lá dentro, então? Não. Aí se agacha e assopra. Assopra o quê? Assopra de boca dedo, fechada. Assim, é pra Cai? É. Pra criar uma pressão interna. E a a policial é que vai lá revistar, entendeu? Vai. Porra, mas mete a mão ou não? Mete. Mas, só o artilheiro, fale um pouco mais desse romance... Seu com que romance, Paulinho meu? Reve. Não tem romance com ninguém, não. Nem com ninguém? Jogador? Não. Nem com jogador. Já foi cantado com jogador? Não, também você não. Você conhece os jogadores que eu sei, você tem não, amizade. Você conhece jogadores? Conhece. Vocês estão chamando a menina de Maria Chuteira, velho. Estão loucos. O Bar foi sujo, o Mota foi sujo contigo agora. É, o Motinha agora. Tá... Não, eu tô só falando, vô. Imagina. Você foi sujo agora. Não, imagina só. Ela frequenta todos os jogos. Conhece, vai lá. Aí, pá, vai tirar foto com o jogador. Não vai levar uma cantada. Não tiro, não gosto. Gente, eu tenho uma vergonha. O único jogador que eu tirei foto até hoje foi o... Lugano. O Zete. O Zete. Queria eu tirar com o Lugano. Não, isso aqui não pode ser verdade. Cadê? Não, isso não pode. Eu não posso nem dar essa informação. Não, muita coisa. Porque é o seguinte... Isso aqui não deve ser site sério. Não, olha aqui, eu não vou dar o nome do site. Mas assim, tá escrito aí. Mulher presa com 165 gramas de droga lá no reto. No reto. E 7 celulares. Não, não pode ser, velho. 5 carregadores. Não pode entrar tudo isso aí. 5 fones. Domênico, velho. Porra, mano, mas vai entrar 7 fones? 5 fones no primeiro túnel. Era só digitar no umbigo dela e você que. É o ambulante da Pamplona, ela. Hã? Ela faz a barraca na hora. E a policial vai chegar e ela esconde elástico, tudo. É elástico, gente. Sai um bebê dali, velho. Bebê, velho. Ô, tem filme aí... É que eu não vou entrar em detalhes, que o negócio é sólido. Olha o Mano se entregando. Não, mas é verdade, cara. Mas... Ah, ninguém viu pornô aqui. Vocês não imaginam o que cabe dentro do corpo humano, gente. É. Acho que é brincadeira, ó. Outro site. Olha, dizem que é verdade. Mas não precisa dar o nome da pessoa, nada, meu, né? Que absurdo fazer isso com a maconha, né, meu? Puxa tudo. Por que, calção? Que é suja isso? Tudo. Não, estraga, né? Meu fone. Não, mas... É bem embalado. É, deixa eu falar. É a vaca. Ai, meu Deus do céu. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece o Extra é gol. O ser humano é fantástico. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ah, Benjamin. Meu? Vamos falar da Nissan, Narigudo. Olha só, amigão. Você já pensou em curtir a cidade de um jeito muito mais ágil e inteligente? Então presta atenção, é a hora de você conhecer o Nissan Kicks, o SUV urbano mais atrevido da categoria. É isso mesmo. Olha só, ele traz o melhor da tecnologia japonesa inspirado nas cidades brasileiras. Ele tem painel intuitivo e multifuncional, central multimídia e câmera 360 graus, além de oferecer um jeito eficiente e fácil de se mover pelas ruas. Ele tem um design super arrojado, bancos com tecnologia Zero Gravity e câmbio Xtronic CVT com função Sport. Meu amigo, isso é um carro. E é muito mais conforto ao dirigir. Você tem até 3 opções de cores internas com acabamento premium e uma série de cores externas. Esse carro é realmente incrível. Eu fui na concessionária ver, realmente é incrível. E não é à toa que o Nissan Kicks foi eleito o melhor SUV da categoria, vencendo todos os comparativos. Então, olha, vai na minha dica aí, amigão. Faça um test drive e deixe o Nissan Kicks conquistar você. E eu não tenho dúvidas que vai conquistar, viu? Porque esse carro é incrível. Nissan Innovation That Excites! Perfeito! Nissan, aqui no Star 97. Ô, oh, quem que vai fazer o quiz agora com o... Ô, oh, quem que vai fazer o quiz agora com o Domênico e com o RG? É, vamos lá, abóbora. Ô, oh, calção! Abóbora. É. Calção? Vamos lá. Como assim, calção? Não, você foi avisado, quiz, Domênico? Quiz do... Ah, a gente... Valendo o pomo de ouro. Como? Valendo o quê? Quiz para sempre rito. Quiz para sempre rito. Pra sempre obrigado, rito. Meu. Ó, valendo o pomo de ouro. Eu do sou mito, porque a minha carreira é muito grande. É, quem acompanhou sabe. É aquele pomo de ouro do Harry Potter? É, tem tira já quem põe pra ver quem começa a responder. Vai. Não, o RG pode começar. Não, também pode começar. Mas você é uma babação também. Acabando com o meu quiz. Ah, não é. O RG... Então vai. Primeiro RG. Pode ser. RG. É. Se ah, você vê um cego atravessando a rua, você, letra A, anda de patins. Letra B, passa cloro na fonte. Isso. Não é possível. Letra C. Fica no negócio sério. Comprou um macaco. Tempo. E letra D, olha a revista. Pode pedir a ajuda do Tobias, se quiser. Eu vou pedir ajuda pro Tobias. Vai lá, ajuda do Tobias. Ajuda do Tobias? Vai lá. Pediu ajuda do Tobias. Faço, ele já falou. Faço cloro na fonte, né? Errou, meu. Vamos lá. Agora é o Domênico. Puta vida, vai, pra entender nada. Quanto véio. É 235 mil raiz quadrada de pi? Tem alternativa? Claro, meu. Vai. É que eu tô dando um suspense igual apresentador. Quanto que é a raiz... Pera aí, de novo. Eu sou bom nesse troço aí. Quanto é 235 mil raiz quadrada de pi? De pi? É. Letra A, breque de roda. Letra B, vamos caçar furão. Letra C, picanha na manteiga. E letra D, fechar a Paulista. Ah, é fácil. D, fechar a Paulista. Errou, meu. Ó. Como errou? É, letra A, meu. Break de roda. Vocês escolhem na hora. Agora a pergunta final, poxa. Então. Quem bater na mesa primeiro responde, vai lá. Quem ganhar, ganha o quê? O pomo de ouro. Ah. Puta vida, não é possível, velho. Quando você encontrar uma cobra extraterrestre, qual o procedimento correto? Bom, é, eu subi que eu vou escolher, o RG responde. Porra, não era quem batesse. Não, mas é que vocês são 4 alternativas. Não, quem bater responde, vai. Já bati, vai. É, letra A, compra algodão doce. Letra B, exclui a ex do Facebook. Letra C. Pô, que aqui já tá pensando, meu. Letra C, ver o flop. Nossa. Ou letra D, Albertino, eu já cheguei. Ver o flop, mano. Acertou, aí! Parabéns, RG. Parabéns, RG. Parabéns. Esse é o quiz do casulo, depois você vai receber o pomo de ouro. Roubado, hein? Olha, o quiz da calção é um negócio que tem que acontecer mais no programa. Não, sim, eu vou fazer mais. Eu tenho a agradecer a todo aí, o Tobias, que me ajudou na resposta. Mas é difícil, hein? E a próxima a gente faz com o Mano e com você. É fácil, né? Tamo junto, calção, é nóis. Parabéns, quero, RG. Quero participar disso aí. Tem que ir rodando, legal. É só retirar o pomo de ouro. De segunda a sexta? Vai em Hogwarts. De segunda a sexta? Vai em Hogwarts. Sim, mas é Hogwarts? Hogwarts. Não, lá não tem tempo, meu. Ah, não. Lá não existe dia, o tempo parou. Olha que estranho. Pra chegar. Estádio 97 tem oferecimento de BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Agora é hora do momento sem parar, três ouvintes na sequência. Ah. O sem parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, toca, Asdrúbal! Segura aí, Jeová. Lucas Louco. Isso é bom. O Lúcio sabe toda, né? Tô fazendo no show. Olha, a Lu canta todas. Lucas Louco, mano, é bom também. Alô. Ótimo, né? Ele é muito forte, né, mano? Alô, o tríceps, ele é do tamanho do mundo. Fala. Danilo. Fala, Danilo, tudo bom? Bom, Domênico. Bom, Danilo do quê? Consegui, caralho! Oh, você tá louco! É o nome dele? E aí, pede, desculpa, seu louco. Desculpa aí, pô, é emoção demais. Fala outra coisa. Mantenha o nível, né? Moção, você mata o cara e pede desculpa. A gente preza muito por manter o nível. E hoje é dia de Nossa Senhora da Aparecida, a gente não pode falar palavrões, né? Já falou. Hoje não. Já falou. Desculpa a todas as crianças do Brasil. É, isso mesmo. Deve estar vazio. Manda o nome completo. Nossa. Danilo Menezes Muniz. Quantos anos? 31. RG, hoje, 3.1. É, o cara, feriado. O cara não pode entrar no programa Muniz de, sabe, de coisas, pensamentos negativos. Tem pornográficos, tem vídeo. Entendeu? Sensacional. É. Nota 2.4. 2? Ah, que é isso. Pô, tá aí falando... o ouvinte? Não, eu, Domênico, vocês falaram de sério? De população do... Você tá falando sério? Você... Calma, RG, você merece, pô. Você tá falando sério? Dois? Tá falando sério? Eu tô aqui pra... Você falou 10 vezes. Tá falando do puxador, velho. Tá falando sério? Puxador. Você tá bem louco, não tá bem, não. Puxador foi mal nessa aí. Olha lá, ouvinte. Lógico que foi. Puxador foi mal, pô. A decisão dele é soberana. Ô, meninos, vocês falam desse negócio de quanto que lotou o Pacaembu. Agora, qual o recorde de pessoas em Aparecida? Aí, ferrou. Olha. Deve ter sido na inauguração, né? Ah, com certeza. Ou no Papa, quando o Papa foi. Depois. Quando o Papa foi. Pode ser, né? Muita ser. Gente. Aliás, um dos momentos históricos da cidade de São Paulo e do Brasil foi da visita do Papa João Paulo II nos anos 80. Foi em 70. Ele era carismático. Foi, né? Que foi 79 ou 80? Foi na conta do Papa. Ou 90 ou 91. Não. João Paulo II, a primeira visita no Brasil. É a primeira, velho. Foi a primeira. Foi anos 80. Acho que foi, lembro, foi anos 80? 83, não, 84, 80 e alguma coisa. É. Veja aí, por favor, produção, tire a página dos baiacus, coloque a dos papas. Você já humilhou o mano agora? Vocês estão muito tiozinho. Tem aquela frase, né? Foi na conta do papa. Mano, foi emocionante, viu, cara? Em sombra do topo de elite. 1980, antes do bar, o nosso produtor Paulinho Reve, namorado da moça que tá aqui hoje fazendo o programa. Mentira, não é meu namorado. Não, ele só tá pegando, não é namorado. Não tá, não tá. Casinho, é. É, vai que ele tem esposa aí depois e fica brigando comigo. Ah, se não fosse isso, ela queria. Não! A Megera tá atrapalhando? Não, que mentira. É a Megera que tá atrapalhando. Ele é meu amigo. Megera. Desculpa, mas quem ouve o programa sabe que eu não acredito em amizade de homem e mulher. Tem amizade de homem e mulher, como que não tem? Não tem. Tem. Eu também não acredito. Como não? Uma mulher me dando razão. Então é possível. Ué, mas se você não acredita, você já deve saber que ele tem segundas intenções contigo. Não, mas a gente não é amigo. Amigo, ai, nossa, vamos ficar indo na casa do outro. A gente é colega, Então é colega. Melhorou. É outro nome. Conhecido. Você é mais colega de quem? Do Mota ou do Paulinho Reve? Igual. Nossa. Ou seja, você é indiferente na não vida é, dela, não Mota. É, não é. Lógico que é, lógico que é. Não é. E o Mota falou que você era amiga dele, hein? O Papa João Paulo II queimou. Veio ao Brasil no dia 30 de junho, meio-dia do dia 30 de junho de 1980. Tinha 10 anos. E foi recebido pelo ídolo de Benjamin Bach, o general João Batista Figueiredo. Teve 4 vezes. Mas e aí, Dodô? Mas qual visita do Papa foi a mais emocionante? A primeira, indiscutivelmente. A primeira? Aquela lá. João de Deus. Eu lembro do Mumbi lotado, né? Com João Paulo. E a musiquinha, né? João de Deus. É, o Fluminense acatou essa música. João de Deus. Torcida canta. Você canta também, Paulo? Cantamos. Quando me pergunte que eu não lembro, mas a gente canta. O Rudy também é do Jardim da Infância do Estado. E aí, qual que é o bairro, velho? Vamos ver se o beijinho acerta aí. Viu? Vila Mazzei. Mazzei? Vila Mazzei. Não é aquele comediante lá? Eu conheço. Não é qual Zona Norte, amigo. Não é o comediante lá? Ih, amigo. Se o Ben já tivesse amigo. Aí, ia falar perto do meu amigo Canindé. Otário. Não, otário não. Otário. Fica chegando amigo, ouvinte. Ó. Você estudou no Albino César? Não, eu estudei no Pedro Alexandrino. Viu? Se fosse eu... O que tinha de legal no Albino César? Piroca. No Albino piscina. César é uma escola diferente. Era uma escola que tinha piscina. Escoga. Escoga. Escoga. Ô, velhinho time. Na língua, ô. O time é o todo poderoso Verdão. Ah, paga-pau. Fimose na língua. Vai, otário, vai, ô babaca. Fimose na língua. Vai, malucão, se rasga aí, ô paga-pau, que é seu Corinthians, velho. Se rasga o quê, mané? Vai, fimose na língua. Aí, eu, paga-pau. Mas você usa o nome que os caras dão pro outro time, ladrão de rótulo. É. Grita aí, timão, e ô, vacilão. Paga-lanche. Desde quando tem rótulo um time? Vacilão. Ah, não tem não. Fala aí, a fiel torcida do Verdão. É, agora vai, fala aí, vai Palmeiras. Pronto. Fala, vai Palmeiras, vai São Paulo. Já zoaram ele, já. Então tadinho. Vai uma palavra do Corinthians, então. Vai, ô Pagalanche, babaô. Vai, ô babaca. Vai, você quer ser tricolor também? Ah, tô esperando. Até quer ser tricolor também ou você só acha que o Corinthians é o centro do universo? É, o Pagapau. Centro do universo? Um time começou a ser time a partir de 2012. Babaú, vai, todo poderoso Verdão, baba-ovo, comédia, sem rótulo. Defende ele aí, meu velho. Vacilão. Respeito. Vai, ô Lambitório. Segue o jogo, sem falatório. Domênico, fala com o palmeirense do todo poderoso não Verdão. Deixa, senão, meu humano, não deixa, eu estou esperando o circo acabar. O Domênico tá esperando ele passar vergonha, porque ele mereceu passar essa vergonha aí. Estou esperando acabar o circo pra poder falar. Ele mereceu ser tirado de prego, porque circo é vacilão. Não, mas ó, não tem nada pior que circo também, cara. O mano tem razão. O circo que é legal, o circo que é legal, o circo de Soleca. Fantástico. Agora, desculpa, eu estou em Covid. Ô, velhinho. Não tá no mais hoje o Verdão não joga, o Verdão só joga amanhã, o Verdão joga com o Cruzeiro e deverá ter aí a força máxima para pegar o Cruzeiro lá em Araraquara. Você tá confiante nesse jogo aí? Tô confiante, Domênico, mas eu acho que vai ter aquela velha sina do ex-jogador, né? Qual é o ex-jogador? É, o Robinho. Quem tem o Robinho? Então, eu tô ex, meio né? Com o pé atrás que o Robinho vai marcar um, hein? Eu falei ontem. Eu falei ontem isso. O problema se ele marcar um e o Verdão marcar dois ou três, tá não, ótimo. Não, então, mas problema pra marcar. Eu tô confiante no nosso Verdão porque vai ser um jogo tipo contra o Santa. O Palmeiras a cada momento se mostrando porque tá em primeiro, né? Ó, bem aí o comentário eu, se não... Aliás, que... não, mas é importante falar, né? Esse jogo aí foi um jogo de superação onde o Santa Cruz, que é um time, claro, muito mais fraco do que o Cruzeiro. Ruim. É ruim. Mas o Cruzeiro também não é essas coisas, não, hein? Senão não tava também na tabela onde é tá. É bem, né? Melhor que o... É melhor, mas não tá também, nossa. Mas é que montou o time. Vamos pegar o amanhã, o suprassumo do futebol. Não. Favorito o Palmeiras. Não, mas com certeza. E o Palmeiras vem mostrando, quando toma um empate, por exemplo, ele vem e não sente o gol, né? É uma coisa bacana que a gente percebe que em outros anos não acontecia isso. Sinceramente. A missão do Palmeiras hoje é menos difícil do que a do Flamengo. Não quer dizer que seja fácil, mas o Flamengo ele pega o Fluminense, que é um clássico. É, eu acho que a o missão jogo... do Palmeiras você é pegar adversário com adversário, o do Palmeiras é melhor, né? Mas se ganha os dois, a moral é maior pra lá, né? É mas o melhor adversário quem pega é o Atlético, né? Porque pega o América. Ah, pega o América. Mas o Atlético tá atrás, né, mano? Então, dependendo do que acontece na rodada, eles até podem voltar. Se o Atlético ganhar o seu jogo e os dois perdem, aí ele volta pro jogo, hein? Ah, então. Volta pro campeonato, né? Porque hoje o Atlético tá fora do campeonato, essa é verdade. Hoje o Atlético, Oliveira, não dá pra hoje o Atlético, ele precisa mais pensar em ficar em terceiro, porque o Santos já encostou aí com acho que dois pontos atrás, né? Do que hoje almejar um título, né, mano? Essa é a verdade. O Atlético hoje tá 7 pontos do Palmeiras, cara. Entendeu? Mas, ó, se o Palmeiras perde e o Flamengo perde, e o Santos e o Galo ganham... Encostam. Os dois encostam, então. Não é só o Galo... É, aí a diferença é que o Atlético cai pra 4, um confrontamento e se o Santos ganha, direto. Cai pra 6. Vocês não podem nem... Assim, mas eu acho que o Palmeiras não pode pensar... Mas vocês querem parar de brincar dessa história de que o Cruzeiro vai ganhar? Não vai. Isso é uma brincadeira idiota que vocês estão fazendo. O Cruzeiro não pode ganhar esse jogo. Não, mas... Olha, mano, cai com dignidade, velho. Não existe queda com dignidade. Não. Aí, ó, tá vendo? Tem a dignidade, cai com honra. Não, honra tirando, tem nada cair. Tem nada de cair. Ah, não, olha, olha aqui, aberto, ó, pera só um minuto, O Sombra, desculpe. O Sombra, ele fala que... Ele fala a verdade, o Mota. Orgulho zero, velho. E a nossa estranha no Ninho. Tô fazendo merda. Eles falam, mano, pra não ficar mal pro torcedor. Na verdade, por dentro, vai tá torcendo pro Pedro Palmeiras. Vai tá torcendo. Vai tá torcendo. Vão tá torcendo pra nós sim, vovó. Vai torcer. Eu tenho certeza absoluta que vai. Tem a consciência de que se ganhar ou se perder, influencia o meu time. Isso é fato. Então vocês vão torcer pra nós. Torce. E se marcar, vai pegar se vibrando ainda. Quem tem dívida é vocês. É, o que é isso? Quem tem dívida é vocês, que nós arrancamos quatro pontos pro Flamengo. Pegar vibrando ainda. Vão estar no sofá assim, ó. É o Gabriel. É lógico que vai, mano. Lógico que vai, mano. Você sabe que vai, mano. Vai ou não vai, mano? Lógico que vai. Eles falam, né, RG? Você acredita? E mandou. Tá tudo, o Sombra mais, o Sombra foi claro. Você viu que ele não teve vergonha. Falou que vai torcer sim. Você viu que ela mandou? Quem é Palmeiras? Olha, olha quem tá falando. Tá caindo. Eu quero dizer assim: sabe o que a Lu Formigueiro me disse? Artilheiro. Que na hora do hino vai cantar Palmeira, meu Palmeira, meu Palmeira. Vai. Vai pegar se vibrando. Credo. Com o gol do Gabrielzinho. Se o Gabrielzinho fizer o gol, ela vai lá estar assim com o punhinhozinho assim: gol. Assim, não vai gritar, mas vai falar gol. Ficar pulando, né? Vai, ou se vai, olha. Não vai gritar, mas vai ficar se assim, os punhos cerrados. O Mota vai soltar um emoticon? Lógico que vai. É que esse gol é só. Esse gol, Sombra, esse aqui é só no ar, não tem coragem de falar, mas vai sim, vai torcer. Você gritou o gol do Santos? Vai torcer. Quanto vitória, é o. Qual o jogo? Lógico que gritei. Aí, mas ele falou. Mas pera só um minuto, Sombra. Eu, diferentemente desses senhores, e da senhorita que está ali, eu falo a verdade. Você acha que eu quero que meu time caia? De jeito nenhum. Você tá louco? Eu quero que se dane, aí, velho. Né? Quero que se dane. Ah, que se dane. Então quer dizer que no fez jogo do gol, Corinthians você fez também torce, por favor? Não, depende. Se o Palmeiras precisa da vitória do Corinthians para não cair para a segunda divisão, eu vou... Ah, não, vou torcer pro Corinthians ganhar? Não, precisa torcer. Você tem para, que ter consciência. Para. Lógico que vai torcer. Não, esse papinho não existe. Ah, tem duas coisas que não existem. O Dodô tem razão. Tem duas coisas que não existem e não adianta vir um cara falar que eu não acredito. Qualquer um que falar, eu vou falar, não, eu não acredito. Quando o time tá ruim e precisa do outro ganhar, RG, torce sim. Ah. E outra coisa, aquela coisa, todos são. Isso é um papo furado desgraçado, eu não acredito, é isso aí. Agora é furado. Furado, torce sim. Imagina, vou ficar torce contra. Jogo do Palmeiras, gorando fora. Sim, senhor, imagina. Fica sim, fica a cara dele. Imagina. Lógico que fica. Amanhã, ô Sombra, amanhã esse aqui vai estar doidinho torcendo lá pro, como é que chama lá, pro Cruzeiro. O Robinho faz gol, esse aqui vai se pegou se vibrando. Ó, amanhã, quinta-feira. Tá louco. Amanhã, seu papinho furado, velho. Ó, amanhã é quinta-feira. Essa é a verdade. Eu vou ver Ponte Preta e vai, Vitória. Vai, senhor. É, sim, vai. 19h30, vai. Tá vendo aqui, ó, Ponte qualquer Preta e Vitória. Dia. Qual que é o jogo? Ponte e Vitória. Vai, Ponte Preta, pelo amor de Deus, macaca. Meu Deus, tá vendo? Vai, macaca. É, mas é verdade, LG, é verdade. De Rui Rei, de Carlos Goleiro, de Oscar e Polozzi, pelo amor de Deus, Ponte ganha do Vitória. Olha, fala aí, meu. Sem dignidade nenhuma também, ó. Fala. É que nem um amanhã jogo é dia de homem, macaco. Mas que eu não entendi. É que nem um jogo que vai ter Flamengo e Corinthians no, no Rio de Janeiro. Você acha que eu não vou torcer por uma vitória do Corinthians? Ah, mano, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Corinthians não, Corinthians e Flamengo. Sombra, é o último jogo. É o último jogo. Vamos supor, Palmeiras, eu não sei com quem. Acho que o Palmeiras joga com o Santos vitória, lá, parece. Vitória na Bahia. Tá, vamos supor que o Palmeiras precisa só de vencer o seu jogo. Mas se o Corinthians ganhar do outro lado, vamos supor, do Flamengo, vamos supor que fosse. Cara, você não vai querer que o Corinthians ganhe, velho. Você quer um campeonato, velho? Ah, para! Se fala que não, tá mentindo. Desculpa. É mentira deslavada. É mentira deslavada. Essa é a verdade. Dignidade zero. E vem, ó, eu vou falar uma coisa pra você, Sombra, outra coisa. E tá aí, é só pegar aí que você vai mostrar pra todo mundo aí. O corintiano ficou gritando Palmeiras lá no jogo. Não vem com esse papinho. Gritou no estádio do Morumbi. Gritou no estádio, RG. Tá aí. Passou até na Globo outro dia. Áudio feio. Ficaram gritando Palmeiras, Palmeiras aos corintianos. Ah, para. Imagina, não vem com esse papinho. Imagina, gente, o Cátio. Você manipula uma situação dessa? Você manipula uma situação dessa? É muito fácil. Você pega lá a imagem do Palmeiras. Manipulação, não, não tem manipulação. Não tem manipulação. Você recorta o áudio, tá certo? Tem. Dá lá um Ctrl V no Ctrl V, mas não é Aí chega lá no jogo do Corinthians, você deleta o áudio e dá um Ctrl C. Essa é a verdade. É a verdade. Quando o time quer ganhar um título, alguma coisa, lógico que vai torcer pro adversário ganhar. Torce, torce. Como se fosse ontem, me lembro gritar como se fosse ontem. Já peguei várias vezes gritando. Eu vi a torcida do Corinthians gritando grafite, isso eu vi. Então, mas ali não é o pé da Faber-Castell, para, a torcida dos caras gritaram pro Palmeiras, já gritaram pro grafite pro São Paulo, para, velho. Eu não grito pra ninguém, eu grito pro Corinthians, para. Danilo, grita sim. Ô Danilo, então deixa o seu palpite, está no momento sem parar, né? Primeiro ouvinte, deixa o seu palpite para Palmeiras e Cruzeiro, lá em Ferroviária o jogo. Palmeiras. É, lá em Ferroviária. 3-1 Palmeiras. Palmeiras. 3-1 Palmeiras. Então tá bom, amigo. Gostou, Sombra? Hã? 3-1 tá bom, né? É, 1-0, 2-1, 3-1, 4-0. Palmeiras amanhã, não, o Cruzeiro não somando ponto, tá bom. Então. E o Palmeiras aí precisa ganhar esse jogo, porque o Flamengo não joga no mesmo horário, né? O Flamengo vai jogar depois. O Flamengo joga às 9. É Flamengo já vai saber, né? Fluminense. Clássico, é o Fla-Flu. O Flamengo já vai saber o que ele precisa Sabe que é curioso? Que até o fim do campeonato, não pode perder, hein? Palmeiras e Flamengo jogarão nas rodadas. Se o Botafogo ganhar, passa o Fluminense. Na rodada em que o Palmeiras joga em casa, o Flamengo jogará em casa até o fim do campeonato. Acho que sim. Tem um jogo que é. Que é? O Palmeiras joga dois jogos em casa. Tem um jogo. O Palmeiras no final tem dois em casa e um fora. Peraí, olha. É nessa rodada o Palmeiras joga em casa. E eles fora. É, mas é clássico, né? É fora, mas é em casa. É em casa, é. É clássico, né? Vamos lá, 31ª rodada, olha aí. O Palmeiras visita o Figueirense. É, lá em Figueira. O Flamengo visita o Inter. Vai, Flamengo. Não vai não. Contra o Inter? Não vai nada. Aí, na outra rodada, o Palmeiras recebe o Sport. E o Flamengo recebe o Cocoricó. Depois quem? Eu não vi. Quem é que eles recebem? Corinthians. Cocoricó. Ah, tá. Aí, depois, o Flamengo visita o Galo. E o Palmeiras visita o Santos. Tá vendo? Fora e fora. É. 34ª, o Palmeiras recebe o Inter pra esmagar o Inter. E o Flamengo recebe o Botafogo. Mandante. Mas é aquela coisa clássica. Mas não dá pra dizer que tá jogando fora, né? E acho que vai jogar no Maracanã esse jogo, hein? Dizem que vai. Já vai jogar lá. Aí, na 35ª rodada, o Palmeiras visita o Galo. E o Flamengo visita o América. Beleza, hein? Visita o Galo e eles visitam o América? Que beleza, hein? Isso é perigoso esse jogo, hein, vovó? Aí, independência, hein? Olha. Aí o Palmeiras, na outra rodada, recebe o Bota. E o Flamengo recebe o Coritiba. Certo. 37ª, Palmeiras recebe o Chapecoense. E o Flamengo o Flamengo recebe o Santos. É. Ah, então é tudo igual mesmo. É tudo igual, tô falando. Tudo igual, é verdade. E o Coritiba e os clássicos. E na última, ambos jogam fora. O Palmeiras joga contra o Vitória fora. E o Flamengo joga contra o Clube Atlético Paranaense. Aí é mais difícil pro Flamengo. É mais difícil, hein? Hã? Ah, não sei, na teoria. Se o Vitória precisa ganhar pra sair da segunda. Não dá pra saber se vai ser mais fácil. Quando agora começa aqueles times desesperados. É o mandante, se o Vitória já caiu, beleza. Ou se ele já escapou, tudo bem. E tem um jogo na última rodada. O Atlético é mais difícil. E vai ter um jogo na última rodada que pode ser um jogo daqueles muito ferrado. Jogo pra fugir de rebaixamento. Qual? Sport e Figueirense. Sport e Figueirense? Pra se matar, hein, velho. Ou os dois já vai ter caído. Ou os dois caíram. Ô Danilo, Sport Figueirense. Oi. Um abraço pra você, mas essa rodada aí do que o Palmeiras vai pegar time difícil, o Flamengo vai receber uma baba, é complicado, hein? É. Tem uma rodada aí. Pode fazer um merchan, Sombra? Pode. Passa. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Valeu, ganhou um kit da Bozano, tá bom? Do desodorante Extreme. Valeu, mano. Valeu. Ô, mano, que brincadeira. Vagueu. Ô, imagina, velho. Tamo junto, irmão. É nóis. Tamo junto, velho. Que vai a diversão. É lógico. Vagueu. Com certeza, mano. Beijo, mano. Valeu. Tamo junto. Obrigadão, gente. Valeu pela audiência aí. Essa mulherada que participa do programa deseja o mano, né? É nada. São todas desejosas. Todas elas. Lu, você pegava o mano? Se ele fosse solteiro... não tivesse compromisso. Sem de nada. Ah! Opa! Ah, já entregou. Deixa a Thaís ouvir isso daí, viu? Aê, mano! Não, você não entendeu. Eu falei assim, se ele fosse solteiro... Mas vocês querem muito me arrumar um namorado hoje, né? Vocês querem muito. Não, um jogador, é jogador, pegar pro Rude. Mano, é Rude. Pô, é carinho madeira, mano. Você pegava o Rude. Você já deu o telefone pro Rude? O Rude já pediu. Você ah, já ela deu? Tá no meu Face. Você pediu o telefone dela? Pediu. Não. Tá no meu Face, pô. Pediu? O bicho tá ajoelhando aqui, implorando tudo. No Face, tô falando aqui, mas ela veio aqui outro dia, gente. É. É, então você já tem. Tô morto. Tem o quê, meu? Deixa eu quieto aqui. É nóis, né? Aqui é carinho e madeira, né? Carinho e madeira. Você acha legal essa expressão, Lu? Carinho e madeira? Ah, tem seu sentido, né? Obrigado, Lu. Toca aí. Valeu. Começa você gosta com de sertanejo? Eu gosto. Então você... Cara, posso falar? Ó, acabei de receber o WhatsApp do Paulinho. Hã? Mandou uma carinha meio brava aqui pra mim, um emoticon. E com o dedo médio. Um emoticon de ódio? É, sabe aí o demôniozinho? Sei. E depois uma arma de emoticon. Vamos lá, segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro, Asdrubal. E vai isso, meu. Maiara e Maraíza, isso aí, não é? É, né? O mano sabe tudo. É ótimo. Todos eles parecem que estão com dor de barriga. Tudo bem. É. Alô? Alô? Quem fala? Osvaldo. Fala, Osvaldo, tudo bom? Tudo bem, e você, Dodô? É Osvaldo com aquele W ou com V? Não, é o V mesmo. V. Uhum. Osvaldo do quê? Irineu. Bertolino. Bertolino. Quantos anos, velho? Móveis Bertolino. É. Quantos anos você tem? 51, Dodô. 5.1, RG. 5.1, boa ideia. Hoje. Você sabe que o nome dele nasceu daquela discussão, né? Nasceu? Na discussão? Discussão? Qual discussão? Dos portugueses. Portugueses? Como é que foi? Tinha o Irineu. Irineu. Irineu. Ah, sensacional! Eu perguntava assim, Irineu lá, entendeu? Nota 69. Subiu? 69, aí. 69, velho. Hoje, feriado. Mim, é, tá 69, feriado. Hoje. É o linguado e o baiacu. Hein? 69. Tá meio Borges, 69, hein? Oi? Vai, 69? Foi? Não, mano, e qual que é o... Tá arrepiando o cabelo aí, por quê, velho? Eu não, pô. Você lembra, mas essa cara do Bufarini, meu? Sombra, não começa você ele com isso também. Ele fica puto que faz essa comparação. Você, qual o problema? Ah, eu não sou parecido com ele. Você não é parecido? Ô, mano, não é parecido com o Bufarini? Mano, nem lembra. Ele lembra. É, sim, lembra sim. Eu nem lembro a cara do Bufarini. Lembra sim, todos os São Paulinos falaram. Então, peraí. A Lu Artilheiro aqui, do Estranha no Ninho. O Rude tem semelhança com o Bufarini? Lembra sim. Ela sabe que se você falar que não, você boicota o microfone. Quem é que boicota o microfone? Eu não controlo o microfone das pessoas, você tá louco. Mas um monte de gente tá falando isso. Ô, Irineu. Diz aí, Domenico. E o bairro? Bairro Jardim de Abril. Ah, a Obenjinha. Amigo. Pô, mas nós estamos em outubro. Amigo. Meu, ah, sensacional. Meu amigo, eu não vou pra aí nem ferrando, amigo. Por quê? Osasco. Osasco? Nem de helicóptero? Eu? Não passa por cima? É Osasco? Então, eu tô na divisa aqui, mas tá quase certo. Divisa. Divisa. É. Divisa. O meu CEP ainda é São Paulo. Hã? O meu CEP ainda é São Paulo. Ah, tá bom. E tá o time? Valendo. Qual o time? Meu Deus. Ah, meu Deus. Sabe o hino aí, Domenico? Hino. Palestra! É nóis! É nóis! É lógico, pô! O cara nem acredita, né? Tá louco! Por favor, sobe o hino aí! Ó, Verdão, é líder! É fácil, fala líder, já sabe quem é! Ô, Domênico, antes de você começar a falar do Palmeiras aí, vocês viram que a FIFA tá tentando estudar a possibilidade de aumentar o número de times do Mundial de Clubes também? Não! De 8 vai passar agora pra 16, cara! Estão pensando em passar pra 16. Mais bonitinho. Então, mas aí começa a fugir um pouco, né, cara? Porque imagina, se eles pegarem 2 de cada continente, Domênico Gato, mais 2 do país 7... Vai demorar um mês pra fazer o... Não, a questão não é demorar, Mota, mas aí começa a cair muito nível. Você pega lá, por exemplo, Oceania, vai classificar 2 na Oceania? Por outro lado, você vai ter, em tese, 2 europeus... A sul-americana vai levar pra lá. Sul-americanos... Normalmente a sul-americana leva. Não, mas eu sou a favor desde que você limite alguns mercados. Por exemplo, a América Central não precisa ter 2 representantes, a Oceania não precisa ter 2 representantes. Você poderia abrir talvez a terceira vaga para a América do Sul e uma terceira vaga para a Europa. Mas, ô, mano, acho que o Inter perdeu para o Mazembe e o Galo perdeu para quem mesmo? Um time marroquino. Não era no Raja. Não, era um árabe. Então, esse time aí, esse time que você falou, se não tivesse, não teriam ganhado. Não, então, mas eu acho que pro torneio, você pega lá, não tô pedindo pra tirar os times aí, eu acho que eles têm que participar. Mas, por exemplo, a África, uma vaga tá de bom tamanho. Oceania, uma vaga tá de bom tamanho. América Central, uma vaga tá de bom tamanho. Você não pode ignorar que, independente, o voto do Brasil vale tanto quanto o voto da Namíbia. E até política, meu amigo, né? Emerson tá falando aqui também, um abraço pro Emerson do Lagoa aí também. Estão estudando a possibilidade de fazer esse Mundial de dois em dois anos pra tirar aquela Copa das Confederações, que é um pé no saco também, que ninguém aguenta essa. E eles querem a Copa do Mundo também com 48 seleções, hein? É. Não, é o campeão da Libertadores. Mas quantas seleções são hoje? São 32? 32. É. Mas isso não vai dar muito certo, 48. Mano. Começa os caras querem zoar o futebol. Acontece? Vão meter 12 grupos. Problema aí, e mano. 4. Se for de dois em dois anos, mano, o que acontece é o seguinte. Você põe o campeão, por exemplo, vamos dizer, né? O campeão da Libertadores de 2016 e o de 2017 para disputar em 2017. Só que o campeão da Libertadores de 2016, ele já desmontou o time inteiro. É, eu também acho. Aí começa a ficar complicado, você entendeu, Sombra? Ah, Domênico, mas aí é o seguinte, cara. E aí? Isso é uma circunstância... Não, eu tô dizendo que pode ser que seja isso, isso, né? É uma circunstância do nosso futebol. Pergunta lá se o Barcelona está preocupado com o ano que vem, se o Manchester United está preocupado com o ano que vem. Com certeza eles terão grandes times. Não, sim, e a gente sempre perdendo, né? É. Não, mas Sombra, é igual você guardar as proporções, é igual você ser campeão naquela partida, naquela tarde, Domênico Gato, e a taça não está lá no campo. É igual, é isso mesmo. A taça dois dias depois na festa da federação. Né? Dois anos depois, velho. Tá ridículo. Isso é a coisa mais ridícula. Ah, os caras estão zoando o futebol, velho. Não, esse negócio de a taça vai receber no lugar fechado. Esse negócio por exemplo, já pra mim, é a minha opinião, já avacalharam a Libertadores esse ano que vem. Também acho. Meter oito times do Brasil, mais não sei, seis de novo. Era uma zoada, mas a Libertadores em si. Eu acho que tinha que tirar a vaga, é diferente. Não, mas pra você colocar times melhores. Não, mas, ô, Domênico, a Libertadores em si, recapitulando, não é que ela vai sofrer uma alteração no projeto dela. O que vai aumentar é aquela fase de pré-Libertadores. Pois mano. Então, mas você tá pondo mais. E a sexta vaga, eles vão disputar aí um torneio de pré-Libertadores em duas fases. Se ele passar da primeira fase, ele vai para um outro mata-mata para disputar com o segundo adversário. E se passar dessa segunda fase... Quantos jogos serão? Na pré? Para quem não se classificar diretamente nos grupos, são quatro jogos. Então, peraí, vamos colocar o Oswaldo na conversa. Oswaldo, você acha... Vamos lá, por partes. Copa do Mundo, você gostaria que aumentasse para 48 times? E duas sedes? Ou mais sedes? Não. Pra mim, mantém como tá. Já é bagunçado como tá. Mas duas sedes seria legal se fosse assim, por exemplo. Espanha e Portugal. Ah, sim, sim. Apertinho. É. Porque aí seria legal. Os caras são, os velhos são loucos, capaz aqui, de... Aqui seria o quê? Por quê? Brasil, Argentina? Brasil e Osasco. Não, é São Paulo e Rio. Ah, mas São Paulo e Rio é Espanha, Brasil. Espanha. Não, Domênico, sabe por quê? Está aqui na Argentina, então, duas horinhas de voo. Eu sei, mas Domênico, você... Mas aí... Mas e da Espanha em Portugal, quanto é? Uma hora. Então vai dar quase isso. É uma hora de voo. É uma horinha de voo, dependendo do canto que você vai. Mas Lisboa, Madrid, deve ser uma hora e pouco. Eles colocam 48 times, RG. Aí eu imagino aqui, e são 12 chaves de 4. 12 chaves! 12, seria. 12 chaves de 4. Classifica 24, e aí? 24. Não, mas não aconteceria esse aumento de chaves, não, Sombra. Como é que faria? Aconteceria também essa pré-Copa do Mundo aí, que as seleções iam se matar antes de chegar na fase de grupos. Não ia inflar, talvez aí, não ia inchar o que já existe hoje. Eles iam pôr pra se matar. Mas é uma eliminatória, antes de chegar na fase de grupos. É eliminatória. Ah, então, pô. Mas já tá valendo. Oswaldo, aumentar o torneio de clubes, o Mundial de Clubes, você acha uma boa? Eu acho que não, Sombra, acho que vai ficar sem graça, viu? É. Na boa, sei lá. Todo mundo sabe que o bom campeonato mesmo, que o mais bacana era aquele que lá no Japão jogava uma partida única. Clandestino. Torcedorzinho clandestino. Tinha os caras da FIFA lá trabalhando. Esses Jaco aí vende na 25 de março. Então o cara ficava dentro do campo. Vende na 25 de março, velho. Mas quem tava lá na beira do gramado era a FIFA. É nada. Torneio clandestino, velho. Oswaldo. Valia nada. Quantos por cento que você tem de crença no Palmeiras campeão? 12. Assombrar, na boa, pela estrutura que tem hoje aí, da maneira como o pessoal tá encarando lá profissionalmente, eu acho que esse ano é nosso, hein? Em porcentagem aí, falta pouco, né? Mas ainda faltam muitos pontos. Nove jogos. Na minha opinião, faltam muitos pontos aí. Não dá pra ficar cantando vitória ainda não. Mas se continuar nessa pegada aí, 90%. Eu acho que é nosso, hein? Os dois times têm um confronto complicado, né? Nessa rodada. Tudo bem, não tô dizendo que o Cruzeiro é tão complicado, mas é um time grande. É difícil. E o Palmeiras não vai jogar na sua casa. Vai jogar. Tudo bem, gramado é bom, não, torcida joga fora, a favor. Joga fora. Mas não é a mesma coisa que se jogasse aqui no Palmeiras. Diferente, né? É. Agora, lógico, o confronto do Flamengo é mais complicado que o do Palmeiras, na minha visão. É porque o Fluminense ainda tá lutando. Bom, se bem que o Cruzeiro tá lutando pra não sair da zona, né? O Cruzeiro não tá relaxado. O Cruzeiro também precisa sair. Também. Mas presta atenção, Angê. Hoje, uma derrota do Fluminense pode causar um prejuízo pro Fluminense maior do que do Cruzeiro. Eu explico por quê. O Sport já perdeu, então o Sport não passa o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem como entrar na zona do rebaixamento nessa rodada e acho que nem em outra. Não tem. Jogando não fora, tem. Não, na outra eu já não sei. Não, tudo bem, mas nessa ele tá tranquilo. Se o Inter ganha, o Figueirense ganha, depende, se o Vitória ganha... Não, mas não entra, Sombra, olha aí. Tem muito quantas jogo, vitórias tem o Cruzeiro Domingo, aí? Mas tem muito jogo naquela zoninha ali, que um não, tudo bem, outro. Tudo bem, mas eles não entram na zona, é isso que eu tô falando. Não entra, olha aí. Pode olhar aí. O Cruzeiro tem 10 vitórias. Então, o Inter tem 9, não consegue passar, a não ser o saldo aí, vê o saldo. Não passa. Nessa rodada não, mas na outra... Então... Mas tá jogando fora de casa. Fala, o Cruzeiro, pro Cruzeiro, é bom empate. Fala, fora Lu. De casa. Você tava perguntando sobre pontuação, né? Quantos por cento ele acha que o Palmeiras vai ser campeão? Saiu uma reportagem que eles fizeram o cálculo de quanto você poderia ser título ou... Eu tenho um cálculo comigo aqui. O Palmeiras tem 74%. Eu ia falar um pouco menos. Pra mim, por que um pouco menos? Eu coloco dois times hoje na disputa. Palmeiras e Flamengo. Não acredito no Atlético e no Santos hoje. Flamengo tá com... Só pra terminar. Flamengo tá com 19%, Atlético Mineiro tava com 6% e Santos 1%. Esse estudo foi feito dia 9 do 10. Aquele 1%, como, a música. Como aquele o Palmeiras 1%. Tem... 1%. Como o Palmeiras tem 3 pontos a mais que o Flamengo, então o Palmeiras tem aí pra disputar 8 rodadas. Teoricamente, 8. O Flamengo tem 9. Então eu coloco 60% de chance de ser campeão e 40% pro Flamengo. Agora, se o Palmeiras ganhar todas em casa, é campeão, você acha? Depende, se o Flamengo ganhar mais o Palmeiras, não dá. É um prospecto. Então, mas não dá. Esse cálculo aí de 73, 74 é campeão, depende. Se o outro ganhar também junto, isso, 75, ferrou. Não adianta, também, né? esse negócio aí, esse cálculo não existe. E já não se enfrentam mais, né? Não tem como, isso não existe, não existe. Tem um peso grande aí o jogo do Palmeiras com o Santos, que é fora e é difícil. E tem o Atlético Respeita fora. Mesmo. Tem dois jogos difíceis. O Palmeiras tem dois jogos teoricamente muito difíceis. Com o Galo. Mas assim, sem poder de maneira nenhuma vacilar com os outros naqueles, entre aspas, jogos fáceis, né? O pessoal fala, pô, você vai pegar o Figueira fora. Concordo. Hipoteticamente, pode ter um terceiro jogo também muito complicado. Qual? Hipoteticamente, se chegar na última rodada precisando de vitória para ser campeão, não podemos esquecer que o Palmeiras vai enfrentar o Vitória em Vitória, e o Vitória pode estar numa situação, de repente, dramática, de precisar de vitória, ou, de repente, sei lá, precisar de um empate para escapar de rebaixamento. E o Flamengo também, né? Porque o Flamengo tem o Atlético do Paraná, que pode estar disputando essa sexta vaga aí, também. G6 aí, que hoje tá, né? Também, sim. E se ele precisar da vitória para estar, disparada de difícil pro Flamengo porque também. Porque é classificação de Libertadores. O Atlético Paranaense é o último, é o sexto. Então, você vê que é complicado. Pros dois tá complicado, hein? Não pode vacilar. Curitiba e Figueirense? Curitiba e Figueirense. Quem meteu quase bola na trave? Na trave e na Figueira, risca, hein? Foi o Figueira. O Figueirense tá metendo um calor aqui. A bola bateu na trave e perto da risca. Perigoso, hein? Ô, Curitiba, se liga aí, ó. Gela aí que o bagulho tá louco aqui. Louco, velho. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Pra vocês também. Posso fazer um mexão aí, Sandra? Liga, mas um mexão. Só um abraço pra uma rapaziada aí. Rapidinho. Meu pai, Antônio, lá na Bahia. Boa. Meu irmão Odailson, lá no Ipiranga. Terra boa. E um abraço pros compadres aí, o Adilson Sartori, o Marcinho e o Tony, lá do Ipiranga, tá? Alô. Alô. Esse aí é o que startou ele de banda, né, velho? Ah, sensacional! Boa! O meu chante. Vai, Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. É, ao contrário, mas valeu. Ganhou o kit top da Bozano, velho. Nenhum, o desodorante vai... Extreme, vai ficar cheiroso. É, feriado hoje, vai. Não anotei errado, então. Foi, então não, falou, cara. Certo. Um abraço, boa noite. Um abraço, fica com Deus, tá? Valeu, terceiro ouvinte do momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Toca as drubas, sertanejo! Toca as drubas! Eu tô percebendo a música já. Mas é melhor dele, se me escreve aí. Nem é tudo assim. Não, ouve e escreve aí, é bonito. Ouve e escreve aí. Se você não gostar, você pode me mandar embora. O quê? A música dele. Ah, Luan Santana é chato pra porra. Ah, oh, não, é zoado. Mas alô, Sombra, é tão bonito. Uma informação aí também, cara. Informação. É, o William do Chelsea, da seleção brasileira, aquele moleque que jogou no Corinthians aqui também, ele tava com um problema sério, né, cara, com relação à mãe dele aí, que tava internada há algum tempo aí também. A mãe dele faleceu, né, na tarde de hoje, cara. Hoje? É, hoje. Ela vinha doente há muito tempo. É, ela tava doente, aí inclusive aí as pessoas diziam que o William não tava nem tranquilo pra jogar bola justamente pelo problema que ele tava com a mãe dele e tudo mais aí. Infelizmente, ela acabou falecendo. Né? E teve um fato inusitado ontem, né, mano? Condolências pra família. Eu com o William, inclusive, ontem, né? Foi uma coisa inédita. Acho que nunca, pelo menos, nunca havia acontecido ele furar a placa, você viu? De publicidade lá. Mas eu vou te falar uma coisa. Ela deu um tranco nele e furou a placa. Lá na Venezuela, a coisa tá tão desgraçada lá, que até a placa de publicidade acho que é feita com papel higiênico. Furou, velho. O cara conseguiu furar a placa. Ô, Domênico, eu não pude ver o jogo. Dá uma resumida pra mim, Domênico. Meteram um plástico no jogo ali. Plástico vagabundo. Não, eu peguei o segundo tempo, Rudy. É, o Brasil assumiu a ponta das eliminações. Mas o Brasil é primeiro, cara. Se quiser, eu assumo a ponta também. Alô? Ah, tá bom. Alô. Você não duvido, alô? Não. Você assume mesmo. Quem fala? Rafael. Ô, Rafael, tudo bom? Rafael com PH, não? Não, é Rafael com F. Porque tem uns caras que é com PH, você sabe, né? É, tô ligado. Não, Se não, tá bom. Se não, fica Rafael. Mas peraí, com PH é com frescura? Ah, claro, né, meu? Rafael tem que ser com F, mano. Ó, senão dá a impressão que é Rafael, né, velho? É, Rafael. Uma farmácia com PH. Né? Mas essa gramática antiga aí era muito comum, né? Sim. Farmácia com PH. PH na década de 50. Forma. Farmácia era com PH, né? E hoje, forma. Hoje é com H. É forma. H, tá certo, forma. Forma. Eu tinha um programa. Tiraram o P. Programa H. Lembra? H. Ai, que bacana. Tu lembra? Lembro. Tinha feiticeira. E a feiticeira? Tinha as agazetes, a tiazinha. Tiazinha. Ó, oh, falar em feiticeira, um dia desses aí de madrugada, eu tava vendo essa feiticeira moderna. Pô, nada a ver o filme, hein? Estranho pra caramba. Ah, é ruim. Meteram uma feiticeira moderna aí, velho. Eu não vi. Era ruim. Onde você tava vendo? Era no private? Tá certo. É a versão nova aí. Ô, Rafael, nome completo. Perdão. Nome completo. É Rafael Brito Malagode. Malagode, quantos anos você tem? Eu tenho agora. 30. 3.0, RG. Você gosta, Domingo? Do quê? Dessa Palagode, essa música, Palagode? Ah, esse estilo? É. Do pagode? Não, não é. Aí tá aí. Mas olha, vamos ver. 5.1. Bebeu. O desgraçado bebe, ele dá nota 5. Um abraço aí pro Dodô do Pichote, que não me responde. Ô, Dodô! Dodô não me responde mais. Dodô! Eu respondo, não, eu. Você responde. Ele ia gravar uma música pra mim e não responde mais. Ah, é. Ele tá safado. Ele já sabe, né? Ele tá safado. Ele já vai, viu, Dodô? Mais ou menos ele tá... Vai chamar pra ir no show você, viu, mano? Sumiu, né? Mais ou menos ele tá sentindo. Sumiu? Já. Ô, velhinho bairro. Freguesia do Ó. Ah, Freguesia do Ó. Bom, eu conheço, é na Freguesia. Sou da periferia, sou da freguesia do ó. Ó, ó, aqui pra vocês! Já demais, né, Domênica? Ó, velhinho, e o time? É São Paulo. Xinada, velho, xinada. Ô, Rafael, vamos aproveitar aqui, ó. Nosso pior ano a gente não cai. Tem uma. Aliás, a gente vem vivendo de piores anos, hein? Tá, mas não cai. Há 3 anos atrás também era o pior ano, agora é pior ano. Chupa você. Ah, tá mandando o Sombra chupar. Mas, ó, você não pode negar, Sombra. Uma coisa que a gente foi pioneiro mais uma vez foi o UFC no futebol. Oi? Quê? UFC no futebol. Pelo menos a gente foi pioneiro também. UFC no futebol. Desenha. Vocês não lembram dos conselheiros, o Ataíde e o... Ah! É verdade. Ah, pelo verdade. Menos a gente foi pioneiro. Esse é o tipo de pioneirismo que eu não... É, em matéria de diretoria, sim. Foi pioneiro. Quem sabe até onde a gente pode chegar, não é mesmo? Lógico. Mas o Rafael, tem aqui mais uma estreia no Ninho, a Luciana Artilheiro. A Lu. Lu Artilheiro, ela se autodenomina. Lu. Troca uma ideia com ela aí, ela é São Paulina também, cara. Fala, Luciana, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo bom também. É, o Sombra acabou de comentar esse negócio da gente de 2013, né? Que a gente viveu situação parecida. Uhum. Mas eu acho que 2013 a gente ainda tinha ao que se apegar, né? A gente tinha um time um pouquinho melhor, vai, alguns jogadores melhor, a gente tinha Rogério Ceni ainda, a gente tinha o Ganso, mano. Luiz Fabiano. Que é o Ganso? Esse ano a gente não tem nada disso, né? Então, não à toa que a gente tá sofrendo bastante. Eu ainda tô com muito medo do que pode vir. Creio que não caia, mas, né, a gente sabe como é que são as coisas do futebol, né? Eu vou até o final com a calculadora aqui no bolso fazendo as continhas, né? Hoje a Chapecoense já ajudou a gente, cabe nós agora nos ajudarmos, né? O que, que você acha dessa situação também? Ó, eu acho que em 2013 foi o pior ano do São Paulo em campo e esse ano tem sido o pior ano na gestão mesmo do clube num geral. Isso. Eu acredito isso. Por mais que tenha jogadores de nome como Rogério, Ganso e etc., eu acho que foi o pior ano. Uhum. Agora, uma coisa, viu, Lu, Rafael e amigos. É, esse momento ruim que o São Paulo vive hoje, de certa forma, ele, ainda que um pouco distante, mas está ligado a 2013. Porque o São Paulo... Uma coisa leva a outra, né? É, porque olha como que... Porque nada mudou, né? É a famosa bola de neve. Famosa. Você tinha uma administração péssima do Juvenal, naquele momento já acumulando dívidas, o São Paulo fazendo contratações erradas e caras, gastando dinheiro que não poderia ter sido gasto, e o pior, se gastasse ainda com um jogador de grande qualidade, não, gastou com jogadores que não tinham grande qualidade ou não produziam mais a mesma coisa que poderia produzir, né? Uhum. Aí, quando você contrata jogadores assim, você faz contratos que tem às vezes 3, 4, 5 anos de duração. E aí a coisa começa a se tornar... Cumulativa no âmbito financeiro, que as dívidas vão aumentando. E no futebol, não esqueça, por exemplo, o Luiz Fabiano já até foi embora, mas ele custou caríssimo ao São Paulo. Foi caro pro São Paulo. 8 milhões. E não produziu o suficiente pro São Paulo. É o tal do custo-benefício, né? É o tal do custo-benefício. Aí você fala, mas o que, que tem a ver? Então, escolhas erradas de 3, 4, 5 anos atrás... trazem consequências para hoje, sim. O financeiro é o principal. E o segundo, não vamos esquecer. Vocês sabem quem foi o diretor de futebol que trouxe o Reinaldo? Gustavo? Diretor de futebol? Adalberto Batista. Na gestão do Juvenal. Mas qual é o Reinaldo, lateral esquerdo da lateral ponte esquerdo, hoje? Sim, que vai voltar pro São Paulo. Quer saber? Esse maluco hoje no São Paulo é titular absoluto. É melhor que o Carlinhos, é melhor que o Mena. E vai voltar pro São Paulo. Enquanto... Mas os outros... Não, não acho não, cara. Na ponte ele tá jogando bem, mano. É, mas são outros... Outro contexto. Dizer que ele tá jogando bem, que ele é bom. Aí você faz escolhas errôneas no passado, você tem que... Porque jogador não é que nem videogame, que você fala, isso aqui, esse time não deu certo, você desliga. Você tem contrato com os caras, né? Tem que cumprir, né? Até o final, você tem que pagar até o final. E o pior, né? E o pior disso é que você não tem grana. Então, eu também vi esses dias uma entrevista que o Leco deu falando que melhorou a dívida bancária do São Paulo. Isso. Teve financiamento lá do Profut, teve. Isso. Mano Mania? Como que é o nome? Time Mania. Mano Mania. Mano Mania. É o financiamento do Mano pro São Paulo. Você não tá tirando o Mano da cabeça, hein? Pronto. Time Mania. Então, assim, teve os patrocínios também, né? Acho que veio da BMW, teve mais... BMW foi quem pergunta de automóvel. Só então, pros assim, presidentes, diretores. Tem tido uma melhora esse ano. Eu acho que, por mais que esteja ruim, pelo menos algumas coisas boas tiveram. Concordo. Mas tem que ser. Mas eu argumentava com um amigo... Só que isso não foi pra campo, né? Eu argumentava outro dia com um amigo que trabalha no São Paulo. Fazia, não, tem coisas boas, tem. A parte financeira... Melhorou. A parte do marketing, do departamento comercial de São Paulo, vendeu melhor São Paulo? Conseguiu. Parabéns, inclusive, ao Vinícius Pinotti lá, né, que administra esse setor. Parabéns, não tenho o que dizer. Só que eles esqueceram de ter competência num departamento de futebol. Porque, meu amigo, se cai, esquece. Nossa, eu não quero espaço nem de camisa, arrecadação, vai tudo pro saco. Claro, a melhora vai depender muito, mas muito, aliás, 100% do gramado, do campo, né, do time, não tem jeito, não tem como correr disso. Erraram, sim, no meio do... Eu preferia que não tivesse vendido a camisa, mas tivesse montado um time melhor no meio do ano. Claro. Porque você evita risco de queda, você almeja passos maiores, estágios maiores, e com estágios maiores você traz o patrocinador. Com segunda divisão, você não traz patrocinador. E pra você time... afasta o torcedor, você perde dinheiro, você cria uma mancha na tua vida. E a má gestão em time grande é aquilo que a gente fala. Gente, você não perde só naquele ano. Você perde aquele ano e perde praticamente o ano seguinte, porque você já entra no ano seguinte já completamente detonado. Por exemplo, tem que arrumar o time. Por exemplo, São Paulo. Aí essa vai luta, mandar uns 10 jogadores aí, embora. Essa luta escapou do rebaixamento. Legal. Entra 2017. Tem Libertadores? Não tem. Já começa um sufoco desgraçado. Sabe? Então é complicado, cara. Mas nesse caso até é bom, Gê, porque vai ter que montar um time novo. Pois, não, eu sei, Mota. É claro. Não adianta. Mas isso a gente também discute. Não adianta você ir para Libertadores se você não tiver time para ir para Libertadores. Mas é muito pior você não ir. Não porque entrar. Você não tem nem o dinheiro. Lógico, não tem nem para começar, velho. Diga, Rafael. Eu escuto bastante muita gente criticando a contratação do Maicon, né, do Buffarini, pelos valores. Eu concordo que os valores são altos, foram altos, né? Só que quando foi contratado o Maicon, a gente precisava de um jogador como ele. Ele representava muito mais do que aquela valor, as cifras que estavam sendo ditas. O Porto não foi bobo, foi Porto, né, que ele veio, acho que foi isso. Não foi bobo, se aproveitou que a gente estava necessitando e colocou o valor e a gente foi e pagou. Mas a gente precisava de um jogador como ele. A gente estava sem zaga, né? Aliás... A gente estava sem zaga e a gente conseguiu indo aos trancos e barrancos com o técnico como o Balsa. Mas a gente foi indo. Então eu não acho tão ruim ele, a contratação dele. É que os valores foram altos num momento que a gente sabia que não ia ter o Ganso. Bem ou mal, a gente não ia ter o Ganso mais. A gente não ia ter o Caleri. Eu acho que foi esse o grande erro. A escolha dele, do Buffarini, eu não acho. E eu escuto muita gente pegando, batendo nessa tecla. Mas esse o... erro. Eu acredito que não foi errado. Naquele momento era necessário. Mas era olha... muito necessário. Mas olha só, era necessário, mas o necessário... Só aconteceu essa necessidade... Justamente porque erraram no passado. Ah, sem dúvida. Por sem quê? Dúvida. Se você no passado tivesse montado o time mais equilibrado. Outro dia eu vi o Marco Aurélio falando sobre isso aí, é plena verdade. A gente já comenta isso aqui no programa há muito tempo. São Paulo se preocupou num passado recente em contratar um monte de atacantes. Aí o São Paulo trouxe Kardec. O São Paulo contratou Luiz Fabiano. O São Paulo foi atrás do Pato, né? Foi atrás de um monte de jogador. Esqueceu da defesa, ficou apostando no Lucão. Se o São Paulo, lá atrás, tivesse equilibrado, isso é próprio de gente incapaz no futebol. Você quer saber quando um cara é incapaz no futebol? É quando as contratações é feito com mentalidade de criança. Você chega pra criança e fala, vamos jogar futebol? Vamos. Ah, você quer jogar o quê? Na defesa ou no ataque? Quer jogar no ataque. Dirigente estúpido e incapaz é dirigente que só gosta de contratar jogador pra fazer gol. Errado. Porque o ataque é tão importante quanto a defesa. Isso é um então o São Paulo, né, ficou pensando em jogadores de fama, jogadores de ataque, e esqueceu da defesa. Aí, como chegou nesse ano aí, achamos um zagueiro. Ah, achamos um zagueiro. Tudo bem, competência por ter visto lá o Michael. Ok. Mas por que pagou tão caro? Porque lá atrás, anos atrás, certo, não tinha feito um trabalho melhor para ter uma defesa estável, capacitada. E aí, surgem acontecimentos como esse do Maicon que faz você ficar com a quando faca dependência... na garganta. Com a faca na garganta. É. Que os negros, eu não lembro, o Ataíde, falando mil coisas positivas do Lucão. Lucão isso, Lucão aquilo. É o futuro do São Paulo. Ah, ok, legal, o futuro. Mas agora vamos falar de um nego pra ser titular, né? Vamos falar de um nego pra ser titular. É o mesmo problema que a gente tá enfrentando na base. Você não vê surgir um centroavante... É impressionante isso. Tem que buscar o Chaves lá fora. Não, uma base que o... Mas o Luiz Araújo, o nosso ex-presidente, né, o saudoso Juvenal Juventus, falou de Cutia e tal. Pô, não saiu um centroavante de lá. Outro dia eu tava aqui em casa fazendo uma lista, né? Porque eu sou bem fanático por futebol, né? Aí tava aqui fazendo uma das minhas listas pra tentar lembrar os jogadores que surgiu ultimamente aí da base de São Paulo. Mas o Rafael, base ajuda, mas não é solução. Não digo que é a solução. Estatisticamente, mas ele mais do que eles têm hoje. Estatisticamente, é improvável, improvável, que você vá conseguir montar um time competitivo com a tua base. Exatamente. Estatisticamente, é improvável que isso vá acontecer. Muita gente fala do Santos de 2002, mas esquece que tinha um monte de gente rodado no meio do time. E de deu uma mesclada, e desse monte de moleque que tá aí no São Paulo, que apareceu agora, Davi Neres, Lucas Fernandes, Luiz Araújo, Pedro, etc. E tal, Pedro Bortoluzzi, aposto com vocês, se vocês vão olhar no futuro do futebol, aposto que talvez né? Dois, e olha lá, mas, Sombra, se vingar um desses como grande jogador e de grande futuro, solta fogos. Mas eu vejo vocês falando a respeito das limitações do time de São Paulo, vocês pararem para analisar, o que falta no São Paulo é praticamente a mesma coisa que falta pro Corinthians. Dois, três caras aí de qualidade, porque a base não é ruim. Você pega ali no São Paulo, você tem ali o Bufarini, que é bom lateral, o Denis também não tem comprometido no gol. Aliás, ele tem salvado. Eu acho que o que falta no São Paulo é um meia de criação. Não, mas fora isso... Falta lateral esquerdo. Não, mas falta meia de criação. Falta um volante. Depois que o Ganso saiu... Falta jogador de frente, falta centroavante, falta jogador de lado. Mas isso é no futebol brasileiro. Mas, amigo... Não, mas aí que tá. Um outro time que tem ótimos elencos, como o Atlético Mineiro, Palmeiras, o Flamengo também. O restante... tá vivendo a mesma coisa. Amigão, mas aí é isso que eu vou discordar. Se você pegar, por exemplo, a base de elenco do Atlético Mineiro, que todo mundo prega aqui como uma excelente base, e pegar a base de elenco do São Paulo, eu não vejo tanta diferença. É claro que você vai ver diferença nos protagonistas ali. Pô, eu vou te explicar, calma. Pelo amor de Deus, pera, hein? Gente. Zaga, eu não acho que a zaga do Atlético Mineiro seja melhor que a zaga do São Paulo. Eu acho o Maicon e Elianco melhor do que Leonardo Silva e Erazo, velho. Desculpa. Se você pegar, é o que eu tô falando, o que vai fazer a diferença no Atlético Mineiro é o protagonismo do Robinho, tanto do Fred, você tem razão do nisso, Prato, do Dátolo. Mas se você pegar, Sombra, jogadores coadjuvantes do Atlético Mineiro, como jogadores coadjuvantes de São Paulo, eu não vejo tanta diferença assim. Volto a falar aqui, ó, o Bufarini é bom jogador, a dupla de zaga do São Paulo não é ruim com o Maicon Elianco, o Maicon e Rodrigo Caio. O Cueva e o Chaves, hoje, que são principais jogadores, num planejamento bem feito, num clube saudável, com boa administração, eles seriam os coadjuvantes de Ganso e Caleri. Exatamente, então, é isso mesmo. Aí que tá, é isso que eu tô falando. Então, se a gente pegar aqui, é o que eu falo, o que faz a diferença aí é o protagonismo. Anota porque aí. Base por base, tá todo mundo se nivelado, amanhã véio. O São Paulo entrasse em campo com o quadrado de frente, com Cueva, Ganso, Caleri e Chaves, nossa, queria saber se alguém estaria tão preocupado. Você pega, por exemplo, o Palmeiras hoje. Tem um jogador que tá se destacando no Campeonato Brasileiro, que é o Tietê. Se você pusesse Tietchan no meio campo do São Paulo, você acha que ele ia estar jogando a bola que tá jogando o Palmeiras? Ia se perder, ia se perder. É claro. Mano, você é muito bom nisso, viu? Muito obrigado. Ô, mano, deixa eu só falar. Eu ia trabalhar com isso, mano. Mas deixa eu só falar um outro negócio. Mas o Atlético tem aquele tal dos jogadores que são os bons reservas. E quando você coloca ele pra jogar, ele entra por causa do contexto. Mas porque o time tá montado, velho. É mais fácil, velho. No São Paulo, a gente não tem o bom reserva. Quando entra o reserva, é um sofrimento puro. Mas a questão não é ter bom reserva, velho. Se você pega um jogador limitado do Atlético Mineiro, que entra num contexto que já tá encaixado, o cara vai jogar bola. Põe os reservas do Galo no banco do São Paulo amanhã. Não vai mudar nada, cara. Manda entrar no meio do jogo pra ver o que acontece. Nada. Se perde. O esquema todo tá errado. O esquema todo tá errado. São Paulo não tem um esquema de futebol. Pega os jogadores do grande Cruzeiro. O São Paulo não tem tática, gente. É bumba meu boi. Eu concordo, mas é porque a gente não tem treinador. Então, mas a gente não tem treinador. Ah. Treinador, no jardim. Infelizmente, nosso treinador ele tem um problema que isso é visível dentro do campo. Isso é visível. Eu tô com medo do jogo contra o Santos amanhã. Não tem bom pegando meu pianinho, rapaz. O RG. Eu garanto que eu comemoro até se o Michel Bastos fizer gol. O RG já ligou na vila. Mas tem que ganhar, meu. O RG já ligou na vila, mandou os caras pegar leve amanhã. Aproveitando, pedi pro Domênico dar uma forcinha pra aí gente. Aí é nóis, né, irmão. Pedir só 1-0, só 1-0 tá bom. É nóis. Projeto Humildade já. Eu queria fazer um breve comentário. Diga, Carsudo. Seu ouvinte é consciente. É majestão. é igual cachumba, leva tudo pro saco. Um abraço pra você, amigão. Tudo de bom, Rafael. Valeu, Tom. Tem como eu fazer o merchan aqui e mandar um abraço? Tem, claro. O merchan é só Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção, é isso? É o inverso, mas tá valendo, ganhou. Proteção. Isso, proteção e diversão. Levou. Valeu. Eu quero mandar um beijo pra minha filha Mariana, tá fazendo 3 meses. Então, dia das crianças, nada melhor legal, que um beijo nela, né? Bacana. A última vez que eu liguei, a minha esposa tava de 7 meses grávida. Aí, hoje tá vendo? Minha filha já tá com 3 meses. Isso é legal, cara. Um beijo pra minha esposa também, a Roberta. Legal. Meu pai e minha mãe estão aqui em casa também, o seu Juarez e a dona Beth. Mas, foi a dedo o nascimento da sua filha, hein? Criança que faz isso, o aniversário no dia das crianças ou no Natal, é um presente só. Você economiza. Três meses. Não, mas tudo bem, ela vai fazer o aniversário no dia da... Criança, Nossa Senhora da Aparecida. Criança, enquanto não fizer 3, não, 4 anos... Não, ela é de julho. É verdade. Olha, que bom, hein? Que matemática é essa que você tá fazendo? Não adianta você dar presente pra uma criança que tem menos de 3 anos. Primeiro que ela não entende nem o que tá ganhando. Não, entende sim. Segundo, presente é a melhor maneira que você tem de comprar o carinho da criança. É verdade. Então você tem que comprar quando ela começa a entender o valor daquilo. Criança mercenária. Aí você compra um boneco de R$500 e ela brinca com a caixa de sapato. Com 3 meses, velho, você dá uma lata de Nan pra criança. Não. Fralda. É, dá roupinha. Fralda. Tudo de bom, Rafael. Valeu. Obrigado. Vai trocar fralda lá. Valeu. Falou, velho. Um abraço. Esse foi o Momento Sem Parar. 3 ouvintes na sequência. Você já notou como às vezes... Basta! Um abraço aí pros 5 anos da filha do Márcio Rivelino, a Giovana, um beijo pra ela. Aê, parabéns! Essa já entende o que ela quer. Já entende que essa já dá pra dar um presente. Mas o Marcinho não era oco? Seco. Essa é uma outra história, depois a gente conversa. Pô, não precisa expor assim, mano. Pô. Momento sem parar. Você já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor pra liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente já deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, não é não? Pois é, pessoal. Agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por este adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom, tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E tem oferecimento da Bozano, mano. Vamos falar da Bozano? Bora! É, rapaziada. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Não é igual o que o Agüero fez ontem, que papelão, Agüero. Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Você vai levantar o braço agora, no final do feriado, para abraçar o teu filho, o teu sobrinho, o teu neto, para dar um feliz dia das crianças para ele? Ele não vai falar, nossa pai... Nossa, tio! Nossa, avô! Que fedor! Ele não vai falar isso. Ele vai te abraçar até com mais carinho. Ele vai te olhar até assim com ar e falar, nossa, tá cheiroso, hein, pai? Vai dar um perdido na mãe, né? Vai, moleque! Vai fazer sucesso. RG número 2. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que for esperto e ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, velho. Fala a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. É, o Curitiba vai empatando ainda com o Figueirense, mas tá um jogo toma lá da cá. Mais Figueirense do que Curitiba até. É, as chances mais contundentes foram do Figueirense. Legal que hoje tem sofá, né? Um sofazinho hoje. Né? HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira, na Degudo. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3337888, 3337888, acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Agradecer a presença da estranha no Ninho, a obrigada, Lu, gente. Artilheiro. Ai, posso mandar beijo rapidinho? Claro. Quero mandar beijo pro grupo, né, que o Mota tava comentando. Mas é uma lista igual da mina de segunda? Não, lista não, rapidinho. Pro pessoal do Passou é Rodo, da Barra Funda. Passou é Rodo. É o time de futsal lá da Barra Funda. E pra facção, que é um outro grupo também que a gente tem que tomar cuidado com esse, hein? E pros meus amigos que estão ouvindo, Jaqueline, o Tarso, o Ronaldo e a Giovana. Então, pra tá todo bom. Mundo que tá ouvindo. Obrigado, gente. Valeu, obrigado pela sua presença, tchau, viu? Obrigada, Paulinho. E o Paulinho Reb, Ferroni, nós não vai mandar? Ferroni também tá no grupo. Ah, tá no manda, né, todo esse pessoal. Beijo, pessoal. Olha lá, falou. Os caras estão tudo oriçados agora lá no grupo. Lá. Cara, tá dando ideia pra mim, tá dando ideia pra mim. Eu calefo. Vou dar um beijão então aqui, Sombra, também. Todas mas as quem crianças, vai levar é o Rudy. Hoje é dia das crianças. Sim. Né? E mandar um beijão especial pra papai e pra mamãe que fazem hoje 50... Para... Faz não, faz. Faz. 53 anos fazem errado. Parabéns, Chicão. Faz 53 faz. Anos parabéns, de casado. Parabéns, dona Jamile. Beijo, parabéns. Parabéns. 53 anos. Faz. Parabéns, faz. Faz. Faz. Faz. Faz. Tempo é fácil. Faz. Tempo é fácil. Faz 53 anos. Isso. Mas eles fazem 53 anos. Eles fazem. Isso. Fazem, faz 53, mas isso. Fazem. RG, quem ganhou o boné? Estádio 97 Vista Aérea. O boné, quem ganhou foi o Danilo Muniz. 3 dias úteis para retirar o seu prêmio aqui na Energia. É o boné Vista Aérea. Ligue 3031-2288, bonés Vista Aérea. Você retira aqui na rádio entre 9 da manhã e 5 da tarde. 3 dias úteis. E quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de Fit Camisetas... .com.br. Ah, camiseta do estádio pro Rafael Malagodi. Também pra você, 3 dias úteis, viu, Rafael Malagodi? Um abraço. Estádio volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Estádio 97 volta amanhã às 5h30. Ó, fica uma dica legal pra vocês aí. Restaurante bacana, restaurante japonês, show de bola, Zona Sul de São Paulo, Avenida Morumbi 6936. Lá tem o Boru Sushi, viu? Boa, sensacional. Hoje o sushi cai bem, hein? É. Eu não falei sushi, eu tô. Falou sushi. Ô, besta. Tchau. Toda quarta no Energia na Noite. Brazilian Bass com Alok. Aqui é o Alok, eu também tô na Energia 97. 10 da noite, Energia. Meu nome é Paulo Serra, tenho 43 anos de idade, sou nascido aqui em Santo André. Fui criado na Vila Guilmar, cresci ali nos campinhos do IAPI jogando bola e tenho um grande amor, uma grande paixão por Santo André e tive a grande oportunidade de trabalhar pela nossa cidade, de resgatar o orgulho do andreense através da política. Serra, Paulo Serra. Coligação Projeto Forte Mudança Certa. PSDB, PTB, PV, Rede PHS. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e Cinemateca Brasileira apresentam a programação da Samsung Conecta. Você não pode perder o evento que une música e tecnologia, com projeções de obras digitais, shows de bandas do momento, além de um time especial de DJs e VJs. É sábado, dia 15 de outubro, das 18 às 23 horas, na Cinemateca Brasileira, com entrada gratuita. Confira

A energia que te move. Energia. Hey.